Estão fazendo a ciclofaixa, isso aqui já tá um cacete aí, gente. Aí agora, porra do protesto, velho. Você não tem por onde passar, tá certo? A CT começa a fechar os acessos da Paulista. Tá bom, aí uma rua que é contramão, porque... o cara começa a inverter sentido. Atrapalha aí a outra tudo. Rua, Rígia, que você teoricamente poderia pegar pra talvez acessar um outro ponto da região, também tá fechada. É um inferno. E com chuva ainda, você imagina? Tá na hora do pessoal começar a rever alguns conceitos, Rígia, independentemente do lado que o cara esteja, a favor do governo, contra o governo, mas aqui não é lugar pra fazer isso. Mano, inferno, sombrar. Aqui é rota de hospital, é rota de maternidade, o pessoal precisa ter bom senso, quanto tempo, né, mano? Ó, mano, é o seguinte... Esse tipo de situação não é movida a bom senso, você entendeu? Então não adianta, não adianta a gente ficar falando, porque o que menos vai acontecer é a questão do bom senso, são outras diretrizes. Não, eu concordo plenamente, mas o negócio é o seguinte, eu acho que as pessoas deveriam ter esse bom senso, porque por mais que... mas tem que ser um local aí que gere apelo, que gere divulgação da mídia, tudo bem, que arrumem outro. Mas você impedir um acesso, que nem aqui na Paulista, Sombra, a gente tem no mínimo aqui 4 ou 5 hospitais de grande porte para atender a população, tá certo? Tem acesso de ambulância, tem uma série de coisas, vai falar, mas se passar a ambulância vai passar pela Paulista, tudo bem, vai passar pela Paulista, mas e até chegar na Paulista? Sabe, as ruas próximas aqui, o cara não tem acesso, não tem pra onde correr. É complicado. Nesse ponto eu concordo, manifestação, se ela ganha corpo, né, se ela tá aí realmente pra chamar atenção... Ela vai chamar atenção em qualquer lugar em que ela for feita, num parque, né? num estacionamento, onde seja lá onde for. Então não há necessidade de você utilizar a sua democracia para tirar a minha, o direito da minha. Entendeu? Esse é o problema. É, mas vamos que vamos, né, gente? Não tem o que fazer. Já estamos aqui, né? Vamos lá, as manchetes. Vamos aí, Motinha. Vamos, as manchetes do Estádio 97, seu Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, seu Mota. Vamos lá começar com quem jogou ontem, né? Agora vem o rei. Vinheta. Faz tempo, hein? Vinheta. Ai, vamos lá. Diga, Motinha. Ah, quem me ganhou, não começa, hein? Are you ready, São Paulo? Se fosse só o resultado, RG, seria fantástico, né? Ó, o São Paulo jogou, ganhou com gol do mito, né? Mais um pra coleção. Então, são duas situações, uma dentro de campo e outra fora. Ganhou. O cara que sempre, né, bate no peito e assume a responsabilidade, vai lá, bateu o pênalti, perdeu no último jogo contra o Corinthians, foi lá e bateu contra o São Bento. Fez. Ah, mas falar, pô, tem culhão, Rogério, assim, de pegar a bola e bater o pênalti. Queria ver se fosse, por exemplo, um jogo... Mas não tem quem, mano. Não, mas como não? Michel Bastos. Você vai falar que Michel Bastos é um mau batedor? Ninguém bate no peito pra bater a bola. Mas, ô Motinha, talvez ele próprio deva ter pedido pra bater. Mas o problema é a mídia divulgando. Nossa, porque o Rogério teve culhão de pegar a bola e bater. Eu queria ver se tivesse o culhão. Não que ele não tenha isso. Não, porque... Mas a mídia dá essa ênfase. Mas eu queria ver se fosse, por exemplo, um lance contra um Corinthians novamente, RG. Se fosse um clássico, quem sabe uma final. Mas o Rogério bateria várias vezes. Não, mas é o que eu tô falando, Sombra. Não é uma crítica ao Rogério, é uma crítica à mídia. E fala, nossa, o Rogério tem culhão, pegou a bola e foi bater. Mas bateu, ele bate sempre. Precisa saber se ele vai bater, de fato, um outro pênalti aí quando tiver oportunidade contra o Corinthians ou algum outro jogo decisivo, mano, que ele sabe, uma final. Falar. Rogério, bate. Vai, só não, mas eu acho, mano, também que ele tem personalidade pra isso. O que eu tô contestando, Mota, é a mídia dar essa ênfase toda porque ele pegou a bola e bateu contra o São Bento. São Bento, mas a mídia tá aí pra isso. Quantas manchetes? O que que tem? Então, ontem, depois do jogo, né? O Muricy deu entrevista, né? E falou o seguinte, que o grupo tava rachado de fora para dentro. Não é o grupo. É que tá. Teve, inclusive, fontes aí de teve até parte da imprensa que colocou que o racha era no elenco. Distorceram o que o Muricy falou, gente. Em nenhum momento ele falou que era no elenco. Eu também, no primeiro momento, eu li matéria no lance dizendo que racha no elenco. Não foi. Então. Ele quis dizer que era a diretoria, né? Diretoria. A diretoria estava rachada. Então, de fora para dentro. Porque hoje não estariam mais conseguindo blindar o Morumbi, o CT dessas pessoas. Exatamente, né? E que o time precisa de união, que agora é a hora. E, inclusive, ele falou assim que nesses momentos mais difíceis ele fica mais forte e consegue unir o grupo, né? E em consequência de tudo isso, né? Hoje, o São Paulo, né, soltou uma nota, né? As palavras do presidente, dizendo o seguinte, que o presidente disse que apoia o Muricy, que ele é o técnico do São Paulo, continuará sendo até o fim do seu contrato, e se quiser, o contrato será renovado. Se o Muricy quiser, ele será automaticamente renovado. Não tem nem o que discutir. né? E o Muricy leu e falou, só quero trabalhar e continuar fazendo meu trabalho, ponto. Né? Tudo isso vai ser determinante se o São Paulo se classificar para a Libertadores. Eu acredito que se o São Paulo não se classificar para a Libertadores, não continuar na Libertadores, o Muricy vai pegar o bonezinho dele e vai... Eu não acho. O Muricy já caiu, gente. É questão de saber quando. Mas o Muricy não pede as contas. Vem cá, o Muricy não pede as contas. Não, quando eu digo pegar o bonezinho é... Não pede. De um lado ou de outro, alguém vai lá, acabou, chegou... Não, o Muricy não pede. Agora, o Aidar assinou a nota. O presidente Aidar assinou dizendo que ele não vai demitir o Muricy. Exatamente. Vocês acreditam, Aidar? Peraí, Manoel. Olha, então ele não teria necessidade... Se o plano é perder ou demite, então não tinha nem que emitir nota. Mas ele tentou fazer isso, Sombra, pra tentar apaziguar aí e tirar talvez um pouco do foco. Mas tá na cara, velho, que o Aidar não vai com a cara do Muricy e o Muricy não vai com a cara do Aidar. Isso é óbvio, é nítido. Seguinte, resumo de ontem. Futebol dentro do campo. Horroroso. Futebol horroroso. Muito ruim, muito ruim. Mais do mesmo, nada funciona. Nada. Dá a impressão que é um time que nunca foi treinado, tá? Ah, você tá criticando o Muricy? Cara, eu tô criticando uma situação que eu estou vendo que está acontecendo. Nada acontece de produtivo dentro de campo. Mesmo com a troca de jogadores, nada aconteceu. Ah, esse time, esse esquema, com esse esquema não, mas com esses jogadores não vinha treinando. É verdade, não vinha. Poderia realmente... sugeriu o quê? Que nem tivesse uma boa apresentação. De fato, não teve. De fato, não teve. Ou seja, dentro do campo... Mais do mesmo. Mais do mesmo. Nada. Time lento, disperso, errando muitos passes, pouco deslocamento, um jogador olhando para quem vai passar, demorando para passar, quando passa errado, jogadores hesitantes a todo momento, falta de movimentação constante... Tudo que se pede de um bom futebol não se vê no São Paulo Futebol Clube. Não existe padrão, né? Isso é fato. Isso aí é fato. Ah, por que está assim? Não sei. Não sei. Quem está dentro do CT que diga. Não, isso aí é um fato. Todo torcedor de São Paulo que vê o jogo vê isso. Né? Ah, quem é o culpado? Não sei quem é o culpado. Não estou lá no dia a dia. Em tese, o técnico que tem que chegar e dar padrão de jogo, tem que estimular o elenco. Bom, isso aí é a parte... De campo. Aí o Muricy vai pra coletiva e expõe que existe um racha dentro da diretoria, que não é um racha envolvendo Ataíde, Gil Guerreiro, Gustavo e Muricy. Não. Esses são os que estão com o técnico, que blindam o técnico, que blindam o elenco, que estão com o time. Em tese, quando o Muricy jogou isso, é porque vem do Morumbi. Quem que vem do Morumbi? Tudo do São Paulo fica no Morumbi, menos o Ataíde, o Gustavo e o elenco. Tudo vem do Morumbi. De fora, é dentro. Presidente, é vice-presidente, é conselheiro. Aí a gente já não sabe quem é. Aí a gente já não sabe. E agora, o que não ajuda é que se existe isso, se tá ruim o trabalho, todo esse racha que é citado pelo Muricy, isso não vai colaborar. Essa história de chegar e abrir porta pra torcida e etc. Sinceramente, eu entendo que tem gente e compreendo, tem gente que acha que tem que pressionar. Eu não acho que isso melhora, não. Acho que o jogador fica mais puto ainda. Eu também acho. O jogador fica mais pé da vida ainda. E como diz o antigo Calef, diretor do São Paulo, campeão de tudo que teve, junto com o casal de Rei e Márcio Aranha, pessoas com as quais eu tenho muito em conta, fala assim, o jogador é corporativista, hein? Sim, quando eles compram, né? Jogador é corporativista. Bicho. Quando os negros compram uma ideia, pro bem ou pro mal, o negócio não vai. Então não adianta lá. Agora, falta sim, eu acho que um pouco mais de movimentação em campo, dentro de campo falta. Agora, o Muricy foi transparente, jogou o racha no ar, etc e tal. Então, ele pareceu até mais aliviado depois que ele falou isso. Eu não vi, eu li. Ele pareceu com um semblante melhor, tipo, eu tinha que falar isso pra poder... Sabe? Porque você via sempre o Muricy bem abatido nas entrevistas. Não sei se é verdade, disseram aí, eu não, nem lembro onde eu li, mas disseram que até no vestiário comemoraram o aniversário do Ataíde, eles prepararam. Que os jogadores festa. Têm muita consideração pelo Ataíde, porque o Ataíde realmente vem protege, blindando mesmo. Vem blindando. Sabe, agora, que climinha ruim vive o São Paulo, hein? Que protesto da torcida coisa, na entrada do estádio vazio. A torcida protestar eu acho válido. Sim. R$120 o ingresso de arquibancada na Libertadores é um absurdo. É verdade. sabe que até hoje não tinha aberto as vendas aí pra São Lourenço e São Paulo? O site... Não, quando você comprava aquele pacote, você comprava. Por exemplo, eu comprei. Eu comprei agora, também. Agora, mas por exemplo, o site de São Paulo hoje ficou fora do ar quase o dia inteiro. Então hoje quem queria comprar ingresso pra esse jogo não conseguia. Não. Eu não sei se já voltou o site. Hoje é sexta, o jogo é quarta. Mas hoje tem que abrir e congestiona. Eu não sei o que aconteceu com o site. O pessoal tava mandando aqui que o site tava fora do ar. Hoje é sexta 13. Pela página indisponível. Bom, mas eu só queria fazer um detalhe, um destaque positivo do jogo. O volante Hudson. Hudson. Olha, a gente tem que atentar certas coisas. O Hudson, ele mostrou... Hudson. É aí que tá, né? A gente às vezes fala muito do técnico, né? Mas o Hudson, ele mostrou ali uma vontade dentro de campo. Que, poxa, se mais outros 4 ou 5 jogadores tivessem a mesma vontade que ele teve... É o cara que tem fome, né? Entrou com fome, vontade de jogo. Ó, vou te dizer uma coisa, hein? É isso que tá faltando. Poxa, o menino merece ficar no time. Merece ficar no time. Então, o Muricy falou que o Ganso volta quarta-feira contra o São Lourenço, né? E que ele é importante demais para o time. O Citurion tá com um problema na coxa aí, né? O São Paulo não sabe se ele vai ter condição de jogo, se não vai ter. Eu acho o Ganso hoje vem praticando futebol de peso morto. Não muda minha opinião. Ele e o Luiz Fabiano, futebol de peso morto. Mas o Muricy, como ele tá fechado com o elenco, ele não pode tomar nenhuma atitude. Se é que ele pensa que o Ganso realmente é um peso morto, porque eu penso. Eu não sei o que o Muricy pensa. Mas se mesmo que ele achasse que o Muricy e que o Ganso é um peso morto, ele jamais poderia chegar agora e deixar o Ganso no banco, que ia gerar um puta de um ruído pra esse jogo. Ia alimentar mais, né? No momento que ele deu folga pros jogadores, fala assim: ó, vocês já descansaram. Tô deixando vocês em ponto de bala, tudo descansadinho pra dar o máximo contra o São Lourenço. Esse jogo contra o São Lourenço na quarta-feira... É muito importante. A meu ver, é o que vai decidir se o São Paulo sairá da Libertadores ou se o São Paulo continuará brigando pela vaga. Não estou dizendo que se classificará. Continuará brigando. Se continuará brigando ou se vai ser eliminado. Exatamente, também acho. E aí agora a torcida vai ter que apoiar, né? Vamos ver se a diretoria toma alguma atitude em relação a preço de ingressos. Não é nada que venha desses caras, bicho. Olha, tá complicado. Mas nada, eu não acredito em nada que venha de lá. E não é porque eu acredito, olha, eu não acredito. Na nota você acreditou? O quê? Na nota. Na nota? É, do Aidar falando que o Muricy tem todo o respaldo, que ele não quer demitir o Muricy, blá, blá, blá, blá, mas blá, não podia blá, fazer blá, nada blá. Diferente disso, mano. Olha, mano... Não, tudo bem, não poderia fazer nada diferente, mas eu tô perguntando se você acredita ou não nas palavras do Aidar. Eu vou dizer, se eu viajasse e tivesse que deixar o meu cachorro, não deixaria. Entendi. É igual aquele cara, RG, que manda matar e vai no velório, tá ligado? Mano, eu vou fazer aí chora pergunta. Com a viúva, fala, era um bom moço, o cara mandou matar. Fazer uma pergunta pra vocês aqui. Não tomaria conta do meu cachorro. Fazer uma pergunta pra vocês aqui que acompanham o futebol há tanto tempo. Qual presidente que vocês escutaram no microfone falar que o técnico estava garantido e o técnico ficou? Eu também não acredito nesses caras não, RG. Pô, e digo famoso, mais, ó. É o famoso desculpa. Técnico prestigiado. RG, né? RG, o Muricy... O Aidar não só falou, como assinou embaixo. Então. Coisa, mas o... Ela pode falar, escrever. RG, eu se tivesse que fazer uma analogia hoje com o Muricy, eu faria o seguinte, Sombra. O Muricy é aquela árvore aqui do Trianon Masp, sabe? Você escolhe qualquer uma delas aí. Já tá morta. Por dentro tá oca, mas ainda tá de pé. É o Muricy hoje. O Muricy, RG, ele já caiu. Só precisa oficializar quando. Não. O clima no Muricy, ô Motinha, é verdade. O clima do Muricy no São Paulo, no Morumbi, é insustentável. É irreversível essa situação que o Muricy vive hoje. Ele tá sendo minado por todos os lados, tá certo? Inclusive, ele mesmo falou da torcida do São Paulo, que parte da torcida aí, ele deu a entender de que essa crítica é orquestrada. Orquestrada por quem? Ah, por quem? Entendeu? Então, a situação pro Muricy hoje, RG, é totalmente desfavorável. Vamos fazer de tudo pro Muricy ir embora. Aliás, quero fazer justiça. Se fosse o Muricy, eu picava a mula. Quero fazer justiça. Teve um sim que bancou. Tá escuro, hein? Vai chover. Teve um sim que bancou e o cara ficou. Foi o Andrés com relação ao Tite. Não só o Andrés, não, RG. O Calil, do Atlético Mineiro, ele bancou o Levir. Não. Tá bancando o Levir. Bancou o Cuca naquela época da Libertadores aí também. Isso, mano, o Calil, ele não bancou. Como não? Não. Eu entendo ali como o contrário. Ele levou, deu carta branca, segurou a banca pra ele limpar a área lá que tava tumultuada. Mas, RG, o Atlético tomou de 6 do Cruzeiro. Não, ele bancou o cara. Tudo bem. Bancou o Cuca. Foi. Bancou. Então não, isso não é bancagem? Tomar de 6 do Cruzeiro. Todo mundo metralhando o Levir, metralhando o Cuca. Ele falou, meu treinador é o cara, vai ficar aí. É verdade, bancou sim. Não tinha lembrado do Cuca. Eu tô dizendo, com relação ao Levir, eu entendi como uma outra situação. Fazer uma faxina, né? Agora, também tem outras coisas aí. É que num futuro, num passado recente, não podemos dizer que o Juvenal também bancou em algumas oportunidades, até que no quarto ano não bancou mais. Sim. Mas, porque todas as vezes que o São Paulo foi eliminado na Libertadores, a pressão bombou. Foi enorme. É que naquela época que o Muricy era técnico. É que tinha uma compensação, E aí na quarta perda, aí não segurou mais. A compensação era o brasileiro. É que tinha uma compensação. O brasileiro ganhava os títulos nacionais, né? E ficava a expectativa. Muito bem. De ganhar a Libertadores. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos falar do porco? Cadê? Vocês! Cadê vocês? Ué, não tem ninguém? Cadê os Peppa? Cadê vocês? Oh, os Peppa Pig hoje não estão tudo aqui. Olha, o Praz deu entrevista hoje. Quem? O Praz. O Domênico manchou a cadeira hoje. Não. Ontem. Não, hoje de manhã manchou. Hoje de manhã? Manchou. Tava borrado? Não. Você não quer comentar? Manchou a cadeira. Tá. O Praz vai parar seu centésimo jogo. Domênico, não usa calça branca. Que horror! É o gato borralheiro. Deus do livre. É o gato borralheiro. O Praz vai fazer seu centésimo jogo pelo Palmeiras e já fala em renovação. Vou segurar mais. Já fala em renovação, para o. Ele tá com incontinência urinária. Ele grava vinhetas ali no estúdio e deixa tudo molhado. Não. O pessoal põe um pinico embaixo dos olhos. Ele fala assim: aqui eu tô suando muito. Mas ô Moto, o Praz vai dar coletiva. Por que ele segura o braço, velho? É verdade, vocês veem o Fernando Praz com o Wi-Fi, fica assim, acho que é mania, sabe? É, mania. Parece que tá com a tipóia ainda. Mania. Tá coçando o pino, mano. Ah, ato reflexo. Tá coçando. Olha, aí o. Pinos costas? O Valdívia fez treinos físicos, olha só que maravilha, né? Treinou lá, jogou futebol, aí o caramba e tal. E pode até jogar o próximo jogo contra o São Bernardo, né? Já que ele foi convocado pela seleção do Chile, né? É surpreendente o cara que tá jogando desde dezembro ser convocado pra seleção, né? E pode até jogar contra o São Bernardo. Mas ainda, né, o Oswaldo despistou, falou que não sabe ainda se vai, se não vai, né, não quis falar. E o Cleiton Xavier aí que já tá pronto, tá treinando lá no Palmeiras e tal, mas tem que esperar a segunda fase aí do Paulista pra poder ser inscrito, né? Senão não tá inscrito, não pode jogar, não pode fazer nada. Ele nem foi nem apresentado ainda, RG, o Cleiton Xavier. Lá, de boa, treinando, não, tudo. Tem que regularizar, né? não adianta. E tem vários jogadores do Palmeiras que não jogaram ainda. Mas sabe o que acontece, Moto? Se você pula essa etapa, aí a torcida já começa a gritar na arquibancada. Né? Ué, tem que saber que não foi inscrito. Pra botar o cara, né? Quer ver o cara jogar, então não tem isso. Jeito. Tem que vamos esperar. Ao peixe. Vai pra onde? Pra onde? Peixe? Santos! Let's go! É, RG. Olha, o rei falou, hein? O rei falou. Elogiou a postura do Modesto, a efetivação do Fernandes, né? Falou que é prata da casa, tem que dar prestígio mesmo, prestigiar. Muito bom, o Pelé falou. É. Vai concluir? Pode concluir. Pode falar. Eu ia dizer o seguinte: eu já disse aqui bem antes, lá atrás. Eu já disse. Eu entendo que essa situação, esse é o técnico do grupo. Agora, o que me chamou a atenção, que tem me chamado a atenção. É que pelo peixe aí ultimamente, acho que já passaram uns 3 técnicos interinos. Né? Sim. Mas nenhum deles, ou até mais, vou correr aí no tempo, mas nenhum deles. Era prata da casa. Chamou tanta atenção e despertou tantos elogios quanto o Marcelo Fernandes. Muricy também parece falou. Não, por todos. É. Muricy falou, os jogadores falaram, os jogadores de outros times falaram. O Pelé falou. Enfim, então é um cara que ele falou, né? Que o espelho dele é o Muricy. Porque eles trabalharam. Ele falou, eu ia falar. Ele falou eles trabalharam Muricy, juntos, né? É. Então me parece que essa carga que o cara necessita para assumir, ela é também importante, ela é interessante. E se realmente o cara tem essa competência toda, se tiver essa capacidade toda, se tiver liderança, se tiver personalidade, né? Ele pode tirar proveito, sim, dessa situação. Agora, isso tudo será colocado à prova quando esse mesmo grupo que o apoiou, esse mesmo grupo o está sustentando nesse cargo, quando começar a perder, qual será o comportamento. Exatamente, tem que saber quando estiver na crise, né? Porque agora tá legal, agora tá bonito. Tá, o bolo tá lá em cima da mesa, tá todo mundo desejando. Entendeu? Agora, vamos ver como é que tudo isso vai se transformar na hora em que realmente necessitar do apoio, né, da diretoria, do presidente, do grupo. Porque aí, saber se o presidente não ficou com o bolso, bolso de colete, o famoso bolso de colete. Quer dizer, o cara perdeu aqui, tá na hora de sair, aí vou chamar agora o meu técnico. O meu, né? Mas o RG, precisa tomar um certo cuidado com essa molecada, mano. Porque a molecada do Santos tá se rebelando de uma forma que eu acho que não é bacana. Por mais que o Anderson tenha maltratado os caras, aí até acho que o jogador também tem o direito de ficar puto. Mas agora você ir lá e forçar a demissão de um treinador, mano. Dá praticamente a entender que essa molecada do Santos tá fazendo igual aqueles internos da Fundação Casa, Sombra. Batendo o prato na grade, tá ligado? Queimando o colchão. Enfim, aí exigimos a demissão do carcereiro. O cara me chutou, tá ligado? Aí vai lá e demite o carcereiro. O negócio é o seguinte, RG. Por mais que o Santos esteja apostando nesse novo rapaz aí também, eu acho que é complicado. Eu acho que o Santos, por mais que ele tente talvez aí sanar as dívidas, talvez aí encolher um pouco aí a folha de pagamento do time, o Santos precisa começar a pensar no Campeonato Brasileiro. Esse time do Santos, RG, eu não tô falando da boca pra fora, não. Hoje, jogando hoje no futebol brasileiro, o time do Santos tá entre os 5 melhores times do Brasil. Tá certo? Eu não tô falando em termos de elenco, etc. Tô falando bola, dentro de campo. O time do Santos, ele tá atrás do Corinthians? Tá atrás do Corinthians, mas não tá muito atrás, não. Essa molecada é boa de bola. Você tem aí o Lucas Lima, bom jogador. O Giovani, que é meio fominha, mas é bom jogador também. O Gabriel... o Gabigol, no caso aí, que é mais conhecido como Gabigol, é bom jogador também. O Santos está conciliando aí a juventude com a experiência. Dentro do elenco do Santos tem o Ricardo Oliveira, que é um cara que ninguém pode contestar a qualidade dele. O Robinho, idem, tá certo? O Renato é outro jogador também extremamente importante pro Santos. Então, por mais que o Santos pense, talvez hoje, a curto prazo, vou colocar esse cara de tapa-buraco e efetivar o treinador, eu já acho que o Santos deveria avisar o Campeonato Brasileiro. Porque time pra ganhar o Campeonato Brasileiro, eu não sei se o Santos tem, mas pra disputar uma vaga de Libertadores ali, o Santos briga, RG. Então, se você colocar, por exemplo, um treinador aí mais capacitado, no caso aí o Wagner Mancini, o Dorival, ou qualquer um que a diretoria do Santos goste e entenda que seja competente, eu acho que é melhor, cara. Sabe por quê? Já começa a montar o time com a cara do treinador. Porque depois vai começar o Campeonato Brasileiro, aí numa dessa o Santos toma duas, três serolitadas, porque no Campeonato Paulista é fácil ganhar, manter uma sequência de vitória, porque só tem bêbado jogando. O time da rádio, colocar um time pra jogar com o Paulista é capaz de não cair, não. Tá certo? Então, Matheus, é verdade. O Santos hoje, RG, se começar a planejar já uma campanha pro Campeonato Brasileiro, trazendo um treinador que eles confiem que possa dar certo, eu acho que é a melhor alternativa. Porque você já começa a montar um esquema com a cara do técnico. Já monta um esquema com a cara do técnico. Se começar o Campeonato Brasileiro e depois começar, não, vamos buscar o técnico agora, pode ser tarde demais pra fazer uma boa campanha. Eu entendo... você está falando, mas entendo também agora, nesse momento, tudo o que foi feito lá e que não tem como realmente voltar atrás. Mesmo porque o Santos já entra também paralelamente com a Copa do Brasil. Então, esses são os termômetros que o Santos vai ter e é por isso que eu fiz aquele meu discurso inicial com relação ao grupo técnico e diretoria. Então, é Copa do Brasil e Campeonato Paulista que vão... limitar ou estender a capacidade de continuação do técnico no Santos. E esse técnico, no meu entender, ele só fica se o Santos chegar na final e não perder de maneira humilhante na final. Chega, só se ganhar ou se perder, perder numa situação de tipo, puta, olha, foi nos 1-0. Acredito nisso também. E é lógico, se for pegar São Paulo, Palmeiras ou Corinthians, se chegar numa final com esses grandes e perder, eu acho normal. Acho que não, mas precisa ver a condição da derrota. Sim, sim. Mas aí tudo bem. Mas eu entendo que seria normal e natural a aceitação disso. Agora, se fizer igual o outro nosso amigo lá, chegar com um time menor no final e tomar vareio... Contudo, eu não quero dizer que se amanhã chegar no mata-mata, Santos e São Paulo, o São Paulo é favorito. Não. Hoje não tem favoritismo porque é um clássico, mas se for pelo futebol jogado hoje... Aí o Santos entra em vantagem. Também entendo dessa forma. O Santos hoje só perde pro futebol do Corinthians. Só ganha do futebol de São Paulo e ganha do futebol do Palmeiras. Mas esse é o momento hoje, né? Esse é o momento hoje. É, daqui 15 dias, 20 dias, a gente não sabe. O futebol, ele não te dá essa certeza. Bom, já vamos falar do Corinthians. Sim. Porque antes, o Benjamin vai falar da Esser. Olha aí, amigão, você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Então, olha, não perca tempo não, amigão. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno. Olha só, Domênico, com mais de 4 mil metros e com lazer completo. Piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então, olha, vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Village com dois L's, hein? Você pode ligar agora mesmo. Anota o telefone aí. 3951-3888. Vou repetir. 3951-3888. É isso aí, amigão. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Vivendo no Le Village também vai ser. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. É isso aí, narigudo. E aí, você ainda não fez a reserva do resort, do estádio 97? Tá o plantão lá da Lotus Travel aguardando sua ligação. Não pegou informações ainda? Ligue lá. 2896-4665. 2896-4665. Liga lá, você pode parcelar em 6 vezes. Aí fica uma moleza. Participe, resort do estádio 97, de 22 a 24 de maio. Scream for me, Corinthians! Vocês, mano. Viu? É, Motinha, vamos lá. Viu, Motinha? Mandar um abraço pro Dudu Braga, filho do nosso rei. O rei. Do rei Roberto Carlos, ele concorda comigo. Hoje você não precisa comprar Viagra, compra dólar, que faz subir mais. Vai que, subir, entendeu? Tá subindo. Mais que o Viagra. Recorde. Pô, hoje. 3,24, velho. É, nossa. Mas disse aí que em algum lugar 3,66 pra tudo. Deus do livre. Olha, ô mano, os titulares que jogaram contra o RB Brasil enfrentarão também o Danúbio. Terça-feira. Sim. Entendendo, né? O Christian é a novidade aí no meio, né? Ao lado do Jadson, Elias. Sim. E Sheik, porque vai ser substituto do Renato Augusto, né? Sim. E eles não têm certeza se o Renato Augusto vai estar pronto para pegar o Danúbio. Então o Tite resolveu manter o Christian, né? E ele vai jogar os dois próximos jogos aí, com a certeza que, de repente, sem a certeza que o Renato Augusto volte, né? Esteja pronto aí. E o Danilo será poupado. Augusto, ele se machucou naquela partida diante do São Lourenço, jogando na Argentina, aí quando, de maneira covarde, um argentino deu um pontapé nele lá, deu um carrinho forte nele aí, e ele acabou se machucando. O Renato Augusto, todo mundo sabe que é um jogador que o condition dele é muito baixo, é D, o condition do Renato Augusto. Qualquer entrada mais forte, o cara cai e não levanta. Mas é bom jogador, mano. O Renato Augusto já tá próximo de voltar. Eu acho que não precisa forçar a barra, não, porque o Corinthians tá bem no... O Christian tá bem também, né? O Corinthians tá bem aí na Libertadores aí. E o Christian ainda acho que falta um pouco de ritmo de jogo, Motinha. Mas aí ele só vai conseguir isso jogando mesmo, né? É, então acho que é por isso que o Tite vai colocar ele contra o RB Brasil, né? Com relação aí ao Danilo, também acha que é um jogador que já tem uma certa idade. O Danilo não tem uma condição física invejável, justamente pela própria idade dele. E acho que vale a pena poupar o jogador também, porque o Danúbio, Mota, querendo ou não, é um time que teoricamente é o mais fraco da chave. Acho que vai ser o Sparring. Acho que vai ser o Sparring aí, não acredito numa reviravolta aí no segundo turno aí da fase de grupos da Libertadores. Não acredito que o Danúbio possa conseguir os pontos necessários aí pra avançar pra próxima fase. Acho sim que vai ser o Sparring aí, é o bobinho da chave, e o Corinthians possivelmente vai ter a chance de ganhar lá dentro. E pra isso não vai precisar de muita coisa não. Vai jogar com o time titular, é verdade, mas não precisa ter Danilo, não precisa ter o Christian. É, o Christian vai jogar no lugar do Danilo, mas não precisa ter Renato Augusto, enfim. Renato Augusto tem que voltar, né? Quando ele estiver apto, 100% apto, tá certo? O Danilo tem que ser poupado e põe o Christian pra ir pegando um pouco de ritmo de jogo. Outra informação envolvendo o Coringão, Motinha? Eu ia falar do Guerreiro, é isso? Isso, Guerreiro. Parece que os empresários... Tá longe aí, isso aí, mano. E... Nossa, disseram que pode ser que exista um interesse da Inter de Milão. É, exatamente. Tá até viajando pra lá, né, mano? Volto a falar aqui, Motinha. A torcida do Corinthians, né, tem que começar a se preparar pra assistir um Corinthians sem o Guerreiro. Tá certo? Muitos jogadores já passaram pelo Coringão aí, como foi o caso do Marcelinho Carioca, como foi o caso do Neto, do Rivelino, do Casagrande, do Zenon, e o Corinthians permaneceu. Eu acho que o Guerreiro, ele tem o direito, sim, de pedir o quanto ele acha que ele vale, tá certo? Ele tá irredutível na pedida dele, etc. Mas é que tá, RG, eu não acho que o cara tá errado de pedir. Eu só acho que ele tá errado de forçar uma barra como ele tá forçando. Sim. Chegando na frente das câmeras, não, porque eu quero ficar, eu quero ficar. Não, porque eu acho que o Corinthians pode pagar o que eu tô pedindo. O cara começa a forçar a situação colocando a torcida contra a diretoria. E eu acho que não é esse... Não é essa real condição do que tá acontecendo. Porque querendo ou não, RG, você pega o Guerreiro, um jogador que a torcida idolata. O cara começa a fazer um discursinho desse, a torcida começa a se voltar contra os diretores. Fala, o Guerreiro tá falando que quer ficar. Lógico. O cara quer ficar e vocês não querem renovar o contrato do cara? Não é assim. O torcedor, ele não pode ser burro. E quando o cara quer ficar de verdade, RG, o cara não é tão inflexível assim, tá certo? O cara não tem aquela pedida irredutível que não abre mão. O cara, quando ele quer ficar, ele negocia. Ou seja, ele abre um leque de opções e fala pra diretoria, vamos ver então o que fica bom pros dois lados. Não é o caso do Guerreiro. O Guerreiro, ele tá forçando uma barra, falou, não abro mão desses 7 milhões, se não me pagar esses 7 milhões, eu não fico. Tá certo? Mas na frente das câmeras, ele chega e fala, não, eu queria ficar. Eu acho que o Corinthians tem condições de pagar o que eu tô pedindo. Não tem condições porra nenhuma. O futebol brasileiro precisa tomar partida, RG, começar a se moralizar em algum ponto, tá certo? Esse eu acho que é o ponto na história do Corinthians para começar a falar de moralização. Porque o futebol brasileiro sempre foi deficitário, os clubes sempre tiveram seus endividamentos, etc e tal, mas a coisa precisa partir para outro lado. Não adianta a torcida ficar exigindo, não, porque tem que renovar a qualquer custo, tem porra nenhuma. Como que o Corinthians vai pagar uma proposta, RG, de 7 milhões de dólares, tá certo? Uma pedida salarial envolvendo luvas e salário, juntando aí os 3 anos de contrato do Guerreiro, tá certo, RG? Vai passar dos 50, cara. Teria que ter contrapartida nisso, vai passar, né? Dos 50, juntando não. Salários e luvas, é um absurdo, velho. É um absurdo. Sem esperança que vai ganhar algum dinheiro lá grana, na frente, né, mano? Tá certo? Com essa alta, com essa disparada do dólar, Motinha, é um absurdo. Não só o Corinthians, mas qualquer time do Brasil. Qualquer um, principalmente agora. Pagar uma quantia dessa pra um jogador de futebol. E é um jogador que não pode ser vendido assim, né, mano? Você pensar assim, ó, pô, daqui a um tempo teria... o Corinthians pode vender o cara se fosse um moleque. Teria que tal, ter contrapartida, né? Então você então, tem, por exemplo, moleque dividir 2 anos que tá despontando. O Neymar. Que você vai vender, ou um Ronaldo, como foi, que você vai fazer puta promoções, vai vender camisa pra cacete, vai fazer não sei o que, blá, blá, blá, mas não é, né? Eu acho que o Guerreiro porque, não fica gente, mais no Corinthians. Não é. Mas tá assim. Na cara que não, Motinha. O Guerreiro, ele tem propostas aí, falam que da Alemanha, agora pintou essa da chance Itália. Da Itália, falam também do mundo árabe aí, fazendo propostas pro Guerreiro, mas se você parar pra analisar, cara, é um absurdo, velho. É um absurdo. É grana, hein? O futebol brasileiro precisa se conscientizar. Todo mundo agora tá falando, mano, mas você tá com discurso de diretor. Não é discurso de diretor, porque o torcedor do Botafogo um dia ficou iludido com a presença de muitos jogadores com nome, entendeu, RG? Eu falei e depois aqui, inclusive, trouxe o Sidorf, não trouxe? Trouxe. Então. E o Botafogo tá pagando a conta por causa disso. Paga até hoje. Pode ser que não seja óbvio que o Botafogo não tá nessa situação só por causa do Sidorf, mas também por causa do Sidorf. Mas teve uma boa, assim como teve uma boa contribuição nisso. E que oneraram a folha do Botafogo. Eu acho que dentro da tua casa, tá certo? Você não pode ter um orçamento maior do que a sua arrecadação, tá certo? Você não pode gastar mais do que você ganha, isso é básico, velho. Se na tua vida você não age assim, por que no futebol temos que agir? É o famoso exemplo do cartão de crédito, né? Pega o teu cartão e sai detonando. Viu, RG? Eu acho que o torcedor precisa também começar a ter uma consciência. E não é questão de comemorar balanço, igual o Benjamin gosta de querer. O torcedor agora vai comemorar balanço. Tem que comemorar sim. Quando o seu time consegue reduzir uma dívida e mostrar que ele é autossuficiente, ele consegue arrecadar mais do que ele gasta, eu acho que isso é importante, cara. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que não dá pra ficar passando a mão na cabeça de jogador e ficar, mas pô, não sei o quê. Pô, o jogador é ídolo. Beleza, é ídolo, mas o Corinthians é maior do que qualquer jogador. Como o Santos é maior do que qualquer jogador. Como o Palmeiras é maior do que qualquer jogador. Como qualquer clube brasileiro é maior do que qualquer jogador que por lá tenha passado. Tem que parar com essa pouca vergonha no futebol, cara. Boa. É isso aí. Foram as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. O oferecimento de HDI Seguros. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? Você sabe, é o César Cielo. Com a marca, atenção, hein? Com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Eita, nós, hein? Recorde difícil de bater. Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? Tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI Bate Pronto e em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estamos recebendo também aqui o Estranho no Ninho, que foi o vencedor, é o vencedor da promoção Avião do Estádio 97, que vai para Barcelona na semana que vem. É nóis. Tá animado, cara? Opa, vamos abrir teu microfone aí, peraí. Fala. Ué, porque não tá saindo teu som. Por que não tá saindo teu som? Que tá será? Tá sem som, tá sem voz já. Ah, tá sem tudo voz, aberto aqui, o canal tá tudo aberto. O que acontece? Vai. Use o outro microfone, vamos. Uso o Domênica. É do Capivara. Da Capivara cria bolor. É, ele mostrou uma foto aí do bairro dele, todo alagado, falou que tá saindo na. Fala aí, Anderson. Quem? Ah, tá vendo? Lá na Laga não, pô. Na Laga não? É o do São Rafael, lá no gueto não tem esse alagamento não. Ah, é? Não. E o Portuga gosta. Porque fica do lado da represa Guarapiranga, então absorve tudo pra represa, menos mal. Menos Portuga, mal, né? O Portuga, ele é um cara que ele tem até sido um cara consciente. Inclusive, ele deixa até um copinho, RG, do lado de fora da casa dele, pra quando chover, encher o copinho. O Portuga gosta que quando chove, quando enche o copinho dele. Pega e fala o seguinte, mano, ele fala pra mulher, você esqueceu de colocar meu copinho na varanda, não. Ela fala, por quê, Portuga? Fala, não, porque eu quero que hoje à noite meu copinho esteja cheio. Então, o Portuga, ele gosta, enche o meu copinho. Ele gosta do copinho cheio. Ei, Portuga, hein? Desculpa. Mas ele não vem? Desculpa, mas eu... Hã? Ele não veio, Portuga? Não. Não, diz que não. Tá tudo alagado. Desculpa, mas eu quero fazer uma defesa rápida. Vocês não podem cometer essa injustiça. Por quê? Porque todo dia, quando chove, o bombeiro já deixa uma cordinha amarrada na ponta da rua... E outro na porta da casa do Murruga. E ele serve de boia pra transferência. Mas, velho, qual... Os velhinhos. Quer dizer, a larga ele não sai de casa. Ele segurando. Em cima dele vão três. Ele deita. E aí o bombeiro puxa. Mas o Anderson, participe hoje do programa. Você veio aqui, inclusive, porque hoje nós vamos entregar pra você voucher, passagem aérea. É, você pensou que era brincadeira. Tá começando a cair na real agora. É, mano. É verdade, ó. Ó, quinta-feira que vem, terminal 3, 14h, hein? Não, tranquilo. É, tá Elvis, velho. Terminal 3, ficou bonito. Não sei quanto custou, mas ficou bonito, viu? Pelo menos o triplo, né? Não fala em preço, não. Não fala em preço, não. Mas é verdade que você vai levar o seu cunhado? Não, agora é irmão, né? É irmão, é irmão. Mudou, irmão. O cunhado agora tá visitando o Pateta, o Mickey. Ah, tá bem também. Tá fala bem, pra ele não gastar muito no cartão. É, viu? Cuidado, manda um alô pra ele. Você já avisou ele lá? Mandou pra lá. 3,20. Ele tá acompanhando tudo por lá também. 3,20 mil, é. Amor, vamos parar de comer. Tomou o cartão da mulher. Bom, vamos ao telefone, vamos aos ouvintes. O telefone é o 3284-7097. Vamos aos ouvintes no oferecimento de HDI Seguros. É de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Mano, olha o Asdrubal tocando... É, mano, Portuga, mano. Alô? Oi, velho. Oi, quem fala? É Marcelo. Marcelo do quê? Marcelo Vieira, mano. Marcelo Vieira. Consegui, baralho. Ah, conseguiu, parceiro. É isso aí. E é só Marcelo Vieira? É Marcelo Vieira, isso mesmo, só isso. Olha, ele pensou aí. Não era, velho. Mas é, vai. Deu uma... Você tem outro CPF, velho? Deu uma patinada ali, mas... Ele é bipolar, às vezes ele é, às vezes ele não é. Não, Mota, eu tô emocionado, cara. Ah, não chora não. É, fica calmo. Fica quieto, relaxa. Tranquilo. Nós estamos aqui. Me dá sua mão. É, tranquilo. Ô, Marcelo, e quantos anos? Cara, eu tenho 37. 37, RG número 2. Não tive problema nenhum, viu, mano? Hoje. Não tem problema com o quê? Com relação a trânsito hoje. Não, por quê? Não? Não, eu vi era de metrô. Ah! E aí foi bem... E você veio camuflado, né? Você veio de vermelho. Passaporte, né? Ô, Marcelo, e qual o bairro? Cara, eu morei na Vila Santa Catarina, agora tô na Vila... Deixa não tá aí hoje, né, pra falar, não, né? Ele tá no protesto, velho. Quem? O Nariga. É, Vila Santa Catarina é Zona Sul, não é? Próximo ao aeroporto. Perfeito. E, amigão, você tem problemas pra dormir ou não? Eu tenho problemas pra dormir? Não, eu durmo bem, cara. Porque quando o pessoal mora assim em lugar de rota, né, de avião, que o avião já tá ou subindo ou descendo, aí às vezes atrapalha. Mas só até, as 23, só até as 23 horas, aí depois o pessoal pode dormir sossegado. Não, mas tem voo chegando, ué. Não, começa a acabar a gasolina do avião e fala, preciso descer. Não, faz só pode, não, só pode, não, em Congonhas, só até as 23 horas. Ah, mas aí o avião tá acabando a gasolina, ou então ele tem uma pane, vai e fala, preciso descer, tio. Se vira, vai pro Rio Tietê, vai pro Rio Pinheiro. Não, vai, é louco. Ué, vai descer aonde? É louco. Não tem ninguém. No aeroporto, já ouviu falar aeroporto? Não, é lugar que descem aviões. Você já ouviu falar em aeroporto fechado? Ué, tudo bem, tá fechado lá, descer lá em Campinas. Não tem ninguém lá, tá todo mundo dormindo, é louco, mano, descansando. É louco, o aeroporto tem sempre gente lá, rapaz. Precisa descer alguém lá numa emergência aí, desembarcar passageiro que tá passando mal. Por exemplo, o Sombra. É pra Guarulhos, o aeromoço, tá certo? O chefe dos aeromoços. Aeromoços. É, o cara tem uma caganeira aí. Ou então assim, o Copila, mano. O Copila fala, não aguento. Para que nunca eu preciso no banheiro. RG, tem que descer, mano. É, mas ele já traçou, ele já fez um plano de voo, mano. Não existe isso. Larga de ser, porra, pentelho, cara. Ué, eu faço um plano de viagem, eu falo, eu vou pra praia. Não, se no meio do caminho meu irmão quiser... Dá um barro, velho. Mas não é avião, você tá de carro. Você raciocina, ô louco. Mas, amigão, o negócio é o seguinte: quando tá descendo o avião, você já tem que estar no seu assento. Você não pode estar no banheiro lá soltando barro. Não, não pode. Você é um retardado. Banheiro, peraí, banheiro tem cinto, gente? Não tem cinto. Você é um retardado. Acho que tem, mano. Não tem, não. Você é louco no banheiro? Eita, você viajou de avião já, hein, Motinha? Tá louco, mas eu não tenho. Acho que você mora tão farsante, hein? Oi, amor. Fala, Vira. Qual que é esse avião que tem cinto, cara? É, ainda é no banheiro. Viu? É aquele que você fica assim, com a mão na parede. Assim, não, o banheiro que tem cinto, aquele com cinto, uma dor desgraçada na barriga, aí o banheiro tem cinto. Mas também tem ninguém que vai no avião que quer comer tudo que tem no avião, pô. Ah, da hora, mano. Vai fazer o quê? Vai ficar chupando o dedo? É. Bom, mas, ô, amigão. Fala aí, mano. Trabalha com o quê? Cara, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Mas você treina o quê e desenvolve o quê com as pessoas? Recursos humanos. Uma rede de você adestra as pessoas. Né? Não sei se pode falar o nome ou não. Desculpa, repita. O que você faz e com quem? É uma rede de restaurantes norte-americanos. Fala aí. Pode falar, não tem problema. Qual o problema? Applebee's. Mas você treina o funcionário pra quê? Pra ele lidar com o cliente, pra ele fazer a comida? Qual que é? Na verdade, desde a média gerência até o funcionário, todo mundo de treinamento... Recebe alguns pacotes e aplica aqui no Brasil. Tá certo. Da hora, ele adestra o cara, Sandra. É. E fica assim com uma baquetinha, fala, vem, top. Quer dizer que você fica sacaneando os caras na dinâmica de grupo, é isso? É, o Chuchu faz isso. Não, não faço isso não. Aí você tem que ensinar, ó, o prato tal tem a maçãzinha verde, outro prato tal tem a maçãzinha vermelha, não é isso? É quase isso. Desenvolvimento de material, todo esse tipo de coisa. Tá certo. Fica treinando. E, ô amigo, torce pra quem? Cara, eu sou... melhor time do mundo, mano. Corinthians. Isso é subjetivo. Ah, é o Corinthians. Ô, Sombra, eu acho que o Corinthians é o melhor time do mundo, cara. Põe o hino aí, por gentileza. Tá na cara. Eu é pra acho cada que... um, eu acho que é o São Paulo. Ah, mas eu achei legal. Você disse, eu acho, é legal. Se for comparar títulos, história e tempo de time, eu acho que o São Paulo é o melhor de todos. Por quê? Porque tem menos de 100 anos, tem 6 títulos brasileiros. Ah, em aproveitamento? Sem dúvida. Não, se for comparar títulos, isso, conquistas internacionais, eu acho que o Santos é o melhor time do mundo. Mais nenhum tempo. De vocês tem razão. Mais tempo. Nenhum de vocês tem razão. Velho. Basta olhar a lista da Forbes e ver qual que é o clube. Agora ele tá falando de valor. Lá vem. Não, ali é valor da marca. No Forbes. Ali é valor da marca. No Forbes, velho. Você é valor da marca. Você tá agregando. Manda que o time não tem dinheiro pra comprar história. O Guerreiro. É. Ó, a marca Corinthians vale mais de 1 bilhão, velho. Ah. Forbes, velho. Cadê 1 bilhão pra comprar o Guerreiro? Vende um pedaço da marca pra pagar o Guerreiro. Compra o Guerreiro, aí tá chorando aí. Não vende, a questão não é essa, Motinha. O Corinthians tem muito dinheiro. O Corinthians tem muito vendo. Dinheiro, mas não quer gastar porque não vale. Eu vi o Andrés falando, tem que abaixar a folha milionária. Que nem o dinheiro do comendador, tá enterrado numa piscina. Ué, vai reclamar com a Forbes. Faz o seguinte, ó, saque@forbes.com. Vai reclamar com o seu presidente que falou que não tem dinheiro. Com a revista, eu não sei o que é pior, se é o Mano com a Forbes ou o Domênico com o site espanhol. É. Mas peraí, desculpa, não dá pra comparar. Peraí, não dá pra comparar a Forbes, que é uma referência, tá certo? Com o Gole, né? Como é que é o nome do site? Com o site que dá receita de paella, velho. Você tá de brincadeira. Cada uma receita de paella é registrado. Você tá de brincadeira. Ô, Marcelo, mas o seguinte, não estamos falando de instituição, vou falar de futebol, porque instituição, pra mim, o São Paulo é o maior, pro Santista, o Santos é maior, né? Como entidade, cada um acha que é maior, apesar da gente ter um trabalho muito forte lá no Morumbi, pra que não seja mais. Mas, aliás, já vem de anos, hein? De anos, de JJ, etc. Já vem fazendo um trabalho muito bom pra não soberano ser mais. Soberano. Mas ele é fase, né, Sombra? Acho que cada vez um presidente fala assim, ó, deixa eu, vou estragar meu time agora. Corinthians já teve isso também, o Santos já teve. É verdade. Mas eu vou te falar um negócio, agora falando de futebol, não tenho medo de dizer que o Corinthians hoje é o melhor futebol jogado no Brasil. Não tenho medo de dizer. Não, lógico, você fala, você tá acompanhando o futebol carioca? Não, mas certamente nenhum time está no nível do Corinthians e no gaúcho também não. Vi as dificuldades que o Inter vem tendo aí pra dentro da Libertadores. O Cruzeiro, o Atlético. Cruzeiro, esses que até acompanham um pouco mais o Cruzeiro e o Atlético. Vou te falar, o Corinthians com certeza é o melhor futebol hoje jogado no Brasil. Agora vou te falar. No Brasil não, no América do Sul. Na Libertadores você viu algum time melhor que o Corinthians? Na Libertadores? Não tenho visto jogos da Libertadores. Não acompanho nada assim? Não. E você viu? Tenho me restringido muito a ver o jogo do São Paulo só. O melhor time que eu vi, com exceção do Corinthians aí na Libertadores, é o Emelec. Diga, Marcelo. Então, eu falar, eu acho que o Mano tem razão nesse sentido. O Mano é um cara muito, muito ponderado. Ah, meu Deus. Obrigado. Quem é mais ponderado, o Mano ou o cabeçudo do Domênico? Ah, o Mano. Olha que o Domênico é muito ponderado. Ah, você é muito clubista, mano. O Domênico ele é muito parcial. O Domênico é muito ponderado, cara. O Domênico é um cara extremamente calmo. Eu admiro muito nele. Tá vendo? Tô falando. Aí também. E na verdade, assim, eu tô muito emocionado, cara. Tô voltando do serviço agora, eu tava na Castelo Branco. Eu encostei aqui no... Tá encostando onde? Boa tarde. Cara, eu tô aqui, beleza. Que isso? Beleza. Cara, não, Sandra. Oi. Eu encostei aqui, você tem ideia, eu encostei aqui no... Cara, tô tão emocionado que fugiu até o nome da Santa Graça, da rodovia aqui, ó. Tá na Bandeirantes, tá em Anguera? Castelo. Castelo. Castelo Branco. Tá indo pra onde? Sorocaba. Eu tô voltando pra São Paulo, claro, e eu encostei aqui no... Encostei no acostamento, redundante, né? É essa palavra que eu ia lembrar. Pra poder falar com vocês, cara. Eu escuto estádio há muitos anos. Eu morei fora. Quando eu morava fora, eu escutava o estádio. Ligava no computador, voltei. Se eu tô me dentro, tem um lugar aqui da Castelo que, infelizmente, não sei... O sinal não é tão bom. Eu pego, ligo o aplicativo, escuto pelo aplicativo, cara, sou muito fã de vocês. Obrigado, cara. Isso é muito bom mesmo, cara. Mas onde você foi morar que você resolveu voltar? Eu morei em Londres quase 5 anos. Ó, você vai apanhar, vou desligar na tua cara. Quem mandou você voltar? Quem mandou você voltar? Você merece desligar na tua cara. Você voltou de Londres, seu louco. Pô, do lado da rainha. Sabe por que eu acho que o ouvinte tem razão? Porque senão você acaba banalizando, Sombra. Morar lá não é legal. Para, Santa Morar lá não é legal. Tá o legal louco. É você viver nessa selva, Motinha. Não. Aí você tem que ir. É um jogo, porque é um se jogo. Se você mora numa cidade top, você fala, pô, vou viajar. Por exemplo, o cara mora em Londres, ele vai falar, pô, eu vou pra França, por exemplo. Daí, vou pra Paris. Pega um trem. É uma merda. Pega um trenzinho. Não, então, mas é chato, porque o cara acaba não é chato. Banaliza a ida pra Paris. Vou passar o final de semana em Paris, chato. Por exemplo, o cara pega e fala, pô, aqui em Londres, eu vou lá pra Barcelona, banaliza só. Chato pra caramba, rotina. É igual você ir no Mercadão domingo de manhã. É que nem lá na Espanha, o pessoal fica doido pra vir assistir Corinthians e Palmeiras. É isso mesmo. Agora, ô Marcelo. Ô Sombra, desculpa, cara, é tão ruim morar lá, bicho, que eu... Na verdade, assim, né, a gente tinha algumas possibilidades de poder assistir, eu tive algumas possibilidades de assistir um jogo, principalmente do Arsenal. Cara, é tão ruim que chega 10 minutos antes do jogo, seu lugar tá demarcado. Você pega o trem e a estação tem uma boca assim tão larga que, meu, não interessa chegar 1.000, 10.000, 20.000, você vai entrar assim, empurra. Isso é muito ruim. Eu concordo com você quando você fala assim, que você voltou. Mas não dá depressão. Não dá, Mota, não dá porque eu gosto do Brasil também, acho que o país tem muita coisa a melhorar, obviamente, mas é fase, né? Tive uma experiência excelente, contato por aqui, tá legal, tá bacana. É, a esposa de um componente aqui do programa aqui ligou hoje e falou assim, não, dá pra você falar com o pessoal lá da agência catalana pra ver uns imóveis lá, de repente morar lá, ei, viajar já tá e assim? Ficar lá. Ô, louco! Deixa. Fala, velhinho. Cara, trabalho em banco aqui, vai... mas posso trabalhar lá também? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ou não para Barcelona. Eu fui uma vez, eu fui inclusive com a minha futura esposa. Sim. Cara, você vai gostar muito de lá, assim. Eu sei que é redundante falar isso, mas acho que você vai gostar muito e você vai rever os seus conceitos de Santa Isabel, cara. Não, eu... Eu não tive a oportunidade, eu estou tendo agora, vou ter a oportunidade de estar lá. É claro que por tudo que se vê em filme, fotografia, pelas pessoas que foram, é claro que é um lugar maravilhoso, é bonito, é claro, e é muito legal desfrutar disso. Mas você não tenha dúvida nenhuma que, assim como você, é muito legal voltar também e desfrutar do meu paraíso lá em Santa Isabel. Mas isso vocês têm razão. Numa coisa, o Mano às vezes fala de brincadeira, mas com grande fundamento também. Lá fora é muito bom. Vários lugares no exterior são ótimos. Mas o que faz a gente achar mais sensacional ainda é porque a gente tem que voltar pro Brasil. Então, é verdade, é verdade. Aí você valoriza, né? Aí você valoriza, você cria o contraste. Porque, por exemplo, o Natal, RG, por exemplo, todo mundo espera durante o ano todo pra comer um panetone, um chocotone, aquela reunião de família. Se você passa a fazer isso aí diariamente, perde a graça. Vira rotina. Por que férias é legal? Porque de vez em quando, é lógico. Então, é a mesma sensação, eu já tive a oportunidade e de viajar muito por esse Brasil, e a sensação é a mesma. Você vai para um estado distante, você curte, acha legal, acha bonito, acha diferente, mas a sensação de poder chegar de volta, ela é muito boa, ela é muito gostosa. Não, mas é que quando você vai habitar, o exterior, RG, potencializa essa... Eu sei que é isso, eu só estou proporcionalizando, entendeu? Mas triste te informar, tudo bem quando você viaja aí, sei lá, que você vai fazer muitas coisas no Acre, etc e tal, e você volta e acha tudo fabuloso, mas é... Roraima. Lamento que você, nossa, dessa vez vai voltar e não vai voltar tão feliz. Não, eu tô dizendo que se proporcionaliza, é a mesma coisa, eu entendo. É muito legal ir pra Barcelona, é muito legal ir pros Estados Unidos, é muito legal ir pra Alemanha, pra seja lá pra onde for. Principalmente quando você não conhece e tem essa oportunidade de conhecer, entendeu? Mas... que é legal também poder voltar pro seu habitat, sim, eu volto, encontro minha cachorra. É isso que é legal, porque eu encontro minha cachorra. Desculpa, gente, é importante que você volte, viu? Você, pro programa, todos os integrantes aí, cara, cada um tem uma participação muito, muito legal, cara. Estádio 97 sempre, até o último suspiro. Ou me mandarem embora. Tá que nem o Muricy. Daqui eu não saio. Tá louco, velho. Você tá louco. Mas... Oi, fala, Marcelo. Aqui na rádio tem uns 10. Pergunta aí, mano. Vai lá. Não, eu ia falar com você a respeito do Guerreiro, cara. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Bom, a minha opinião, acho que todo mundo já sabe, né, com relação a isso, mas eu queria ouvir a sua, Marcelo. Você acha que o Corinthians deveria fazer um sacrifício pra pagar o Guerreiro? Eu vou ser bem honesto com você, mano. Eu acho que essa relatura do Guerreiro, ela infelizmente só tá tendo muitos capítulos porque lá no início não foi resolvido, cara. Minha opinião, respeito do Beija, mas eu acho o seguinte, cara. O Guerreiro, se lá atrás tivesse pago 5 milhões pra ele, eu acho que aí um dos dirigentes erram, sabe? Pô, coloca isso na mídia, começa todo mundo a vincular, o cara quer 5 milhões, quer 5 milhões, quer 5 milhões. Cara, quanto tempo tá isso aí já, mano? 6 meses? Já tá se arrastando pra falar a verdade, a principal negociação, quem começou a conduzir, foi o Mário Gobbi antes desse novo agente do Guerreiro. Faz tempo dessa isso, empresa, viu? Que tá representando os interesses dele, que chama-se OTB Sports, tá certo? Isso, o Mário Gobbi já havia feito essa proposta pra ele de renovação. Foi perto da Copa, tinha acertado, mano? Tudo, foi antes da Copa. Já tinha acertado tudo com o empresário antigo. O Guerreiro rompeu com esse empresário e ele acabou acertando com essa empresa nova, essa OTB, que começou a negociar, tá certo? É a mesma do Dudu. Sim, é a mesma do Jadson. Isso. Tá certo? Então eles começaram a negociar um outro valor. Falaram, aquilo lá que vocês tinham fechado, a gente não compactou, a gente acha que tem que conversar novamente. E aí deu início a uma nova negociação com relação à renovação de contrato do Guerreiro. Então, a proposta do Guerreiro é de 7 milhões de dólares e ele está irredutível nessa pedida. Ele falou, quero 7 milhões e não abro mão disso. Você acha que vale a pena, se você fosse hoje o Roberto de Andrade, se você tivesse poder da canetada ali no cheque, você pagaria essa quantia pro Guerreiro? Ainda mais com essa alta do dólar? E quando começou a discussão, o dólar era 2,50. É, mas era... A gente podia discutir isso um tempão, mas eu vou resumir bem, cara, bem resumido mesmo. Lá atrás eu pagaria 5 milhões uma boa. O cara jogou muito, cara. O cara fez muito pelo Corinthians. Não, 5 foi o que o Corinthians disse que pagaria. O Guerreiro pediu 7. Não, que 7, cara. Pagaria 10 lá atrás. Pagava o cara tava aí jogando. É porque o cara nunca deu mancada, o cara nunca faltou, você não vê o cara na mídia. E aí a gente começa a usar o cara, né, depois de um certo tempo, e isso acontece mesmo sem querer, que o cara acaba virando vilão. Ah, o cara agora quer 7 milhões. Ele sempre quis 7, pagasse o cara lá atrás, quando o dólar tava 2,10, 2,20, 2,30, o cara tava aqui tranquilo, tinha um contrato com um puta jogador, porque todo mundo sabe que o Corinthians é um com ele, é outro sem ele, e tava tudo resolvido, cara. Mas ô Marcelo, eu acho que o futebol brasileiro ele precisa começar a se moralizar e não pagar mais essas quantias exorbitantes que pagam para atletas, gente. A gente tá falando de 500 mil reais como se fosse um salário assim, tipo, comum. Hoje a gente fala de 80 mil reais por um jogador, porque, ó, se você pegar os principais médicos aí, são pouquíssimos que conseguem tirar essa quantia de 80 mil reais por mês. E se a gente falar isso no mundo do futebol, isso é merreca. Hoje em dia, o pessoal da base já tá vindo com 80 mil. Não, se a gente falar de 80 mil reais no futebol, o jogador vai rir da tua cara. Ele vai falar, oh, você quer pagar 80 pau? Como se 80 pau fosse dinheiro de pinga. 80 mil reais é um puta salário, gente. Eu concordo com você, 80 pau é puta de um salário. Só que assim... No futebol não é. Isso tem que ser resolvido de primeira. Quanto mais enrola, quanto mais se segura, fica pior pra todo mundo, cara. Agora, o que vai acontecer? Quando você vai perder o Guerreiro, beleza, o cara vai procurar outros lares. Eu acho que é justo, cara. O cara também tem que correr atrás do dele, tá? Tem uma idade avançada, tem que fazer um pé de meia ou engordar mais a meia, né? Cada um pensa da forma que quiser. Mas eu acho que o grande problema no caso dele foi que não foi resolvido de primeira. Essa é a minha opinião, na verdade. Né? Ah, mas eu acho que não tem nem como, né, negociar de primeira. A gente não tá falando disso hoje. Ah, não sei, eu acho que o cara jogou muito, não tinha ninguém naquela época em vista. E seja uma estratégia do Corinthians diferente, que aí eu não conheço, não sei, obviamente, porque eu não tô nesse mesmo. Uhum. E os caras lá na época falaram, não, a gente já tá atrás do Wagner Love, a gente vai trazer fulano de tal, o Tite já vai vir. E aí dá para entender um pouco, mas eu teria feito sim lá atrás, cara. Agora não mais, agora eu também acho que, pô, a gente tá falando dela 3 e pouco, cara, 3,50 é muita grana. Eu acho que vai chegar uma hora que tem que dar um cortar, tem que moralizar, mas eu teria feito lá atrás sim, cara, numa boa, teria mesmo. Ah, eu discordo, mas eu respeito sua opinião e vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, né? Essa novela tá longe do final ainda. Tá parecendo Redenção essa novela. Não tá igual a Império, que acaba hoje, né, RG? A novela do Guerreiro ainda vai se estender por mais alguns meses aí. Vai estender bastante. Mano, deixa eu só falar duas coisas rápido e prometo que é rápido. Sim. Cara, meu celular não para de tocar aqui de mensagem, pra você ter uma ideia na audiência de vocês. Tem tempo legal. Que a gente joga a bola de quarta-feira, mandar um abraço pra todo mundo, obviamente, não quero pegar muito tempo. E segundo, cara, eu tô morrendo de calor na minha casa, eu vou casar no ano que vem. E minha esposa falou que vai me largar. Esperto, hein? Esperto, hein? Esse é vivo, hein? Esperto você. Você tá querendo dar uma indireta que você quer participar do quiz da Polo Ar com oferecimento da Carrier, é isso? Eu quero participar do quiz da Polo Ar com oferecimento da Carrier. Boa, velho! Então, ó, vou fazer o quiz da Polo Ar aqui, tá certo? 3 perguntinhas, uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma referente a futebol, tá certo? Conhecimentos gerais. Então, você acertar as 3 perguntinhas, você leva pra casa um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs. Tá bom? Mas dá uma dica pra não passar vergonha, porque no WhatsApp dá uma dica aí, meu. Vamos lá, tô nervoso. Tá nervoso? Ah, isso é desculpa, vai. Ó, musiquinha do quiz, deixa eu ver se tá engatilhado o bagulho aqui. Musiquinha do quiz? Música do quiz, olha lá. Vamos maracujina. Nossa, essa música dá mais nervoso ainda, vai logo. Tá pronto, Marcelo? Tô pronto, mano, vai lá. Vamos lá, primeira pergunta com... Deixa eu ver. Acho que eu vou escolher uma aqui que é um pouco difícil. Pra não dar a colher de chá, Motinha. Primeira pergunta vai ser sobre a Polo Ar, tá bom? Beleza. Qual o tamanho do centro de distribuição da Polo Ar? Qual o tamanho do centro de distribuição da Polo Ar? Vou te dar alternativas, tá bom? Tá bom. pronto? Vai, mano. Respira fundo, velho. Faz igual a Hortência. Faz igual a Hortência, assim, dá aquela respiração. Ó, vamos lá. Vamos lá. Qual o tamanho do centro de distribuição da Polo A? Alternativa A, 100 metros quadrados. Alternativa B, 10 mil metros quadrados. E alternativa C, 300 quilômetros quadrados. Alternativa B, 10 mil metros quadrados. Boa, velho! Parabéns, parabéns. Acertou a primeira, hein, mano? Ganhou a tomada já. Tá com 33% do equipamento na mão. Você já ganhou aquela tomada de 3 pinos, velho, né? É, malandro. Agora a segunda pergunta, hein, velho? Tá pronto? Tá pronto? Vamos lá. Respira de novo, igual a Hortência, vai. A Hortência fazia isso. E quando ela fazia isso e errava, eu rachava o bico. Batalha e trouxa. Pagou no micro, né? Ai, caramba. Vamos lá, mano. O mano andou mal. A Carrier atua em quantos países aproximadamente? A Carrier atua em quantos países aproximadamente? Vamos lá. Alternativa A, 12 países. Alternativa B, 43 países. E alternativa C, 170 países. Ó, vou te falar. Ó, uma dica, hein? É um número redondo. É um número redondo. Tá certo? E a Carrier atua em quase todos os países do mundo, cara. Então, repete as três alternativas, mano, por favor. Eu esqueci a B, cara. Qual que é a B? Eu esqueci. A B é 42 países. E a A qual que é? 12. E a alternativa C, 170 países. Ai. Pode falar, é um número redondo e a Carrier atua em quase todos os países do mundo. Número redondo. Pô, dá uma dica, cara, tem 3 dígitos. Pô, mais dica, velho. Acabou de falar, velho. Tem! Ó, se um é 12, tá certo? Alternativa A, 12 países. Alternativa B, 43 países. E alternativa C, 170 países. É um número redondo e a Carrier atua em quase todos os países do mundo. Mais que isso. Ah, filho. Eu vou chutar essa alternativa C. Porra! Boa, velho! Boa! Você chutou? Chutou, cara! Você chutou? Me beija na boca, vai. Deixa eu falar um negócio, você tá extremamente nervoso. Ah, você tá com essa desculpinha também aí, para, mano. Toma maracujina, velho. Você viu a rainha de perto, mano. Vamos lá, mano. A terceira e última pergunta, mano. Você tá nervoso? Tô nervoso, cara. Dá a respiradinha da Hortência, mano. Faz aquela respiração cachorrinho igual grávida quando vai ter filho, RG, tá ligado? Cachorrinho. É, grávida tem esses bagulho de trabalho de parto, as mulheres ficam fazendo respiração cachorrinho. Pra faz, não é? Mano? Sei lá, ué. Tá pra facilitar dor, tá a saída do neném, pô. Só descosturar e costurar lá. Isso, só descosturar. Ô, Mota, qual que é a sua dilatação? só pra descontrair, mano. A minha é só deixar cair. Ô, Marcelão. Tá aí, pronto, mano. Terceira pergunta, hein, velho. Essa é de conhecimentos gerais e eu acho que você vai matar, velho. Você vai fazer igual a Richthofen, tá bom? Não. O negócio é o seguinte. Ó, vamos lá, mano. Vamos lá. Em que dia, em que mês, em que ano o Corinthians foi campeão mundial pela primeira vez? Vamos lá, vamos lá. Essa é fácil, hein, velho. Em que dia, em que mês... E em que ano o Corinthians foi campeão mundial pela primeira vez? Primeira vez? Primeira vez, amigo. Vamos lá. Isso é fácil, essa moleza, mano. Vamos lá, vamos lá. Ó, vou te dar alternativas, vai. Vamos lá. Mas, ó, tem que responder depois que eu terminar a alternativa. Você já tem que matar o bagulho na lata, tá bom? Beleza, tá. Então vamos lá, mano. Ó, alternativa A. 15 de novembro de 99. Alternativa B, 14 de janeiro de 2000. E alternativa C, 4 de julho de 2012. Vamos ver. E aí? Não é 4 de dezembro de 2012? É, julho não. Foi Libertadores. Não, não, vamos lá. Peraí, mano, agora... Não, eu perguntei quando o Corinthians foi campeão mundial pela primeira vez. 15 de novembro de 99, 14 de janeiro de 2000 ou 4 de julho de 2012? Vamos lá. Rápido, vai. Alternativa B, B, B. B, qual? D de dado? D de dado? B, B. B de bola, acertou, velho. 14 de janeiro de 2000, velho. Contra o Vasco, mano. E quem fez o gol? Já deu resposta, tá louco, mano? Parabéns, o Benjamin foi o guerreiro. Marcelão, você acabou de ganhar agora, tá certo? No estádio 97. Não ganharia o ar-condicionado. Você ganhou agora no estádio 97. Marcelão, ouça. Você acabou de ganhar aqui no estádio 97 um split high-wall da Coreia de 9 mil BTUs. Independentemente de ter caído a ligação, eu peço para que ele entre em contato com o Bar. O Bar tem o nome dele completo, tá certo? Anota o telefone aí. O telefone não, vou passar o e-mail do Bar, porque é sacanagem dar o telefone do Bar no ar. Eu poderia. O negócio é o seguinte. O Marcelão, você que tá no carro agora parado no acostamento da Castelo Branco, espero que nenhuma carreta tenha te levado. Tá certo? Se você estiver vivo, eu torço para que você esteja. Tá certo? Entre em contato com o nosso produtor aqui, ó. ba@97fm.com.br. ba@97fm.com.br. Você ganhou um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Que baita apresentaço da Polo Ar, tá bom? Que beleza, que beleza. Ah, é. Muito legal. É, mas se você põe a opção de dezembro de 2012, o cara vai pra C. Você não põe dezembro pra um cara falar. O Benjamin não. Benjamin é uma anta, né? Pode ter o um replay aí do Benjamin. É, com certeza, com certeza. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 no oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Também o oferecimento de... Grupo S. É o nome construído com história. Vão trazer mensagens através do aplicativo da Energia 97. Não abaixou ainda? Não baixou? O app da Energia 97? Vai lá, cara. Ai, você fez um app com biquinho agora, hein, cidadão? Fez um app parecendo Vieira, hein? É, fanáticas de baixa. Olha aí, o Vitor de Abreu Rocha. Boa noite. Como eu faço para acompanhar o programa direto da rádio? Vocês são impagáveis. Manda e-mail para bar@97fm.com.br. O Marcelo de Andrade. Vejam esse link e comentem a audiência do jogo Santos e Palmeiras. É verdade, o jogo Santos e Palmeiras superou a audiência de alguns jogos da Libertadores na Globo. Sim. Incluindo o jogo São Paulo e Danube, incluindo o jogo Corinthians e Once Caldas. Gente, normal e natural, era um jogo que tinha apelo sim. O Palmeiras, pô, com toda... E o Palmeiras com todo esse time, com invicto, o Santos também com a molecada, é invicto. É lógico que tem, que chama a atenção. É, mas só a Globo pra achar que passar jogo do Palmeiras e do Santos não é legal. É. Né? Passa um quando tem o clássico. É. Ah, mas é igual o Cometa Harley, velho, é uma vez a cada 100 anos. Ah... Não acho. Então, mas estrela, você não fica toda hora olhando pro céu, já enjoou, encheu o saco. Ah, depende. O Silvio Priori. Depende, se eu realmente olho. O Guerreiro tivesse uma proposta do exterior, ele já teria ido, já teria vazado. Corinthians é maior, ídolos aparecem e tem mais. Jogou bola só na final, ele falou. Não, o Guerreiro foi importante, não dá pra gente desqualificar aqui o Guerreiro no Corinthians, mas... Não dá pra falar isso. Eu entendo que o Guerreiro ele tem um contrato. Porque, por exemplo, Sombral, o contrato do Guerreiro vai até o meio do ano. Seria uma burrice qualquer clube hoje chegar e pagar uma quantia para tirar o Guerreiro do Corinthians. Claro. Espera chegar o meio do ano, o cara vai sair, de graça. De graça. Então, acho que o Guerreiro vai esperar até o meio do ano e os clubes que quiserem contratá-lo também. O Edmilson Tricolor, avisa pro mano que o Ike Batista também tava na Forbes. Olha onde ele tá agora. Será que não pode acontecer a mesma coisa? É, meus amigos. Ué, pode ser, mas até agora o Corinthians tá batendo binguelo na cara de todo mundo aí. Mas é verdade, é isso mesmo. O Corinthians é o clube... sul-americano mais valioso. Se vão ter que devolver o estádio. Pela revista Forbes, tá certo? E aqui não é uma, aqui não é uma revistinha não que dá receita de paella não, bacana. Aqui é a Forbes, velho. É um parâmetro, é uma referência na economia. O Paulo Alexandre Sombra, avisa o fanfarrão do mano que o Palmeiras foi considerado campeão do século e por isso é o maior time de todos. Abraço a todos. Paulo Alexandre da Folha. Desculpa, isso daí também saiu na Gazeta Esportiva que assinou com a Valone, gente. Tá certo, campeão do século. Com todo o respeito, tá certo? Ó, a Valone, que eu gosto muito também, é um cara, gente boa demais. Mas o negócio é o seguinte, não dá pra ficar cravando isso daí, campeão do século, por quê? O que credencia o time a ser campeão do século? Agora vai vir aquela lista de palmeirense enchendo o saco. Não, porque foi isso. Porque saiu não sei onde. Isso é rótulo de jornal, gente. Rótulo de jornal. Até acabou, o, viu? O Arthur Nascimento, boa noite. Um time que está jogando muito é o Racing. Arthur Nascimento, mas o Racing andou perdendo um jogo aí contra um time pequeno, se eu não me engano. Perdeu agora na Libertadores. Perdeu. Vou pegar aqui a tabela da Libertadores. E o Racing, depois perdeu. Da saída de Centurion, não será mais o mesmo. Não, meu, o Dilson Oliveira. Olha o Vieira fazendo biquinho no WhatsApp aqui sobre a Aficionados de Barça. Vai, o Vieira, bichão. O Dilson Oliveira Silva Júnior. Avisa aí, o mano, que o Ike também saiu na Forbes. É, Dilson, eu tô seguindo o caminho. O Jorge Gustavo. Boa noite, amigões. Sou tricolor e acho que o São Paulo carece de experiência no campo. Tipo um Lugano na zaga, pra impor respeito. Alguém que tenha experiência e chame a responsa no meio de campo. Alguém de mobilidade no ataque. Não podemos depender do Pato, pois ele não joga todos os jogos. Sem essas peças, na minha opinião, não disputa títulos. Essa é a minha opinião. Qual a opinião de vocês da mesa? Seria um problema tático? Falta de experiência? De alma nos jogadores? Jorge Gustavo de Interlagos. Resumindo, na minha opinião, um monte de problemas. Táticos, técnicos, de vontade, de direção. Um monte. É, por aí. É tudo, né? Williams Barbosa. Escrevendo de Montreal, no Canadá. Ele não escreveu, mas tô interpretando aqui. Desesperado pra voltar pro Brasil. Também. Mas o Canadá também, velho. É ruim. Ah, não é ruim, mas não é o mais top. Eu não moraria uma década no Canadá. Quebec é linda, Eu não sei se é linda. É linda pra você ficar lá duas semanas, velho. Eu não sei se, olha, hoje não tô. Mas no inverno é horrível. Hoje aqui no corredor da rádio, eu não lembro nem quem, mas me falaram. Que, por exemplo, tem um determinado patamar de políticos no Canadá. Olha, o Racing perdeu pro Sporting Cristal, viu, Sombra? Valeu, Vieira, e obrigado, Hiroshi, também. Mas o Vieira tem que ver também, viu? Porque o Vieira e o Portuga, não sei qual é qual. Informação do Vieira, cuidado. Mas o Hiroshi... O Vieira é um simulado do Portuga. Depois do que o Hiroshi ratificou, é depois isso do que o Vieira fez ontem, cuidado. O Hiroshi ratificou? Sim. Então agora eu acredito que japonês não erra. É verdade, mano. É verdade. Falaram que determinada linhagem lá, não sei que patamar de políticos no Canadá, que o filho tem que estudar no colégio público. Seria o correto, né? É, é verdade. Ah, sim. Não sei se isso é verdade ou não. Já ouvi isso. Dizem que é verdade, sim. Tem que ir lá estudar lá na escolinha pública. Eu não sei lá, se também tem essa história. Vai pro hospital público. Ah, deve ser. Com certeza. Que convenhamos, né? Lá. Sim. Mas lá também deve ser ruim. Lá vale a pena, né? Claro. O Williams de Montreal, ele fala assim: o que há de verdade no interesse do Orlando City pelo Rogério Ceni? Eu não duvido nada. O Kaká tá lá, tem amizade com o Rogério. O Rogério é um ícone do futebol mundial, é um cara conhecido mundialmente. Não custa fazer um aninho. O goleiro que faz gol seria uma grande atração dentro da Major League. Principalmente custa... para o pessoal brasileiros que moram lá em Miami. Não, com certeza. Ia divulgar bastante. Fazer mais coisa... um... O americano adora essas coisas. Depois depois que ele parar aqui e fazer um aninho lá, dois... Não sei, ele tem contrato até o meio do ano. Então, mais um aninho ou dois lá. Ah, opa, que maravilha. Fala bem inglês. É, mas Sombra, deixa eu mandar um abraço aqui também. Mas segundo o Ben, já é uma merda morar na Flórida. Ah, isso é louco. Nossa. Ou morar na Flórida é animal, velho. Morar ali em Orlando, o bagulho da hora. Mandar um abraço aqui também, Sombra, pro Luca, que o filho do Léo tá fazendo aniversário hoje, tá no carro ouvindo, foi uma surpresa aí. Boa, Lucão, é nóis. E começou a nascer pelinhos, ele falou, ai, bicho. Pessoal, nascer pelinhos no saco do Mario. Não! Aí o que adianta? Deixa chegar um cara que é nem humano e depila tudo. Molecada hoje, a maioria dos caras não estão nessa moda. Vocês estão nessa moda agora depilar tudo. Falou, Vadão, vai. Mas a barba tá na moda. Aí depila tudo. O Kleber. Vai fazer o que com o pelo de saco? Olha, esse aqui, olha. Esse aqui, ele foi bem no nome, hein? Claro. Kleber Kelson. Kelson. Meu nome é Kleber Kelson e realmente tentei comprar ingresso hoje. O site tava fora do ar. Se o Tricolor continuar atuando dessa forma, nem nos classificaremos. Semana passada vocês falaram do Jova Rural. Eu moro lá. Nunca encontrei javali no ônibus. Mas tem um pessoal que cheira igual urubu. Abraços e chupa mano. Kleber Kelson. Mas é verdade, velho. Tem flechada no... Mas é verdade, gente. O pessoal... Gente, higiene é básico, mano. Higiene é básico. Você não precisa ser rico, milionário, pra ter higiene. Independe de classe social. Sabe, lógico, mano. Outro dia eu cheguei perto de um cara no busão, mano. Um cara de terno, sombra. Parece que eu tava do lado da jaula do leão. Mas você tá andando de busão, se você pega um cara assim, que nem o Benjamin, que tem... Você acredita nisso? É executivo, né? Você pega aquele carro na concessionária lá. Não, tudo bem. Por exemplo, você pega um cara que nem o Benjamin, que tem uma sudorese excessiva. Ele pode tomar quantos banhos for, em 15 minutos ele tá cheio de pizzas. E exalando o odor. Não, vai fazer aí... o quê, coitado? Ele tem que usar a nova linha Bozana, que tem um antitranspirante top aqui, ó, com 48 horas de proteção. Uma cajadada é uma minhoca. Não, mano. Beleza. Programa mano. Bom tem que ter merch. Então, tem que ter um caminhão. Não, mas o Benja transpira mesmo. Não, o Benja tem umas pizzas assim, tanto ó. É que o Benja não usa lençol, gente. A empregada dele forra a cara... A empregada dele forra a cama, mota, com always, tá ligado? Porque transpira dentro, mota. É verdade que eu uso always debaixo do braço? Do braço, assim, tudo em volta. Por isso que ele tá sempre fofinho, né? Ele tá com uns gominhos assim, né? Aí você fala, pô, é um forro novo de lençol? Não, é uma pá de absorvente, mota. Eu não acredito. E ele usa aquele com fluxo intenso. E aderente. Ai, ai. O Carlos Pires, Benjamin. Parabéns pelo trabalho no Estádio 97. Mandem um abraço pro Carlão da CT Barra Funda, meu grande pai. O Mota não manja nada de futebol. Não. Quem escreveu foi o Carlos da Quadro 2 Itaquera. Tô aqui, o Leandro Garofalo. Opa, Sombra, boa noite. Sou tricolor e acho que o que falta pro tricolor é a atitude do Muricy de pôr um time mais rápido. O Ganso é craque, mas pra ele jogar, o Luiz Fabiano é banco. E hoje não... Nada contra o Luiz Fabiano, é minha opinião. Um abraço a todos e esquecendo, não esquecendo, chupa mano, Leandro Francini Garofalo. E hoje na Paulista também, né? O quê? O trânsito em Garofalo. Garofalo, é. Tava em Garofalo de pessoas. O Valmir Albertino. Fala, galera. Vocês são odas. Hoje, Valdívia e era passeata, mas sentiu a cor. Que maldade. Não, foi não. Ele tava lá treinando. Ele é bom, rapaz. O Ednei Borsato. Ô, mano, você tá fazendo o quiz da Paulo Ar, é muito engraçado. Tá divulgando muito bem o produto. Abraço a todos. Programa excelente. Valeu, parceiro. É nóis. Tamo junto. Deixa eu ver. Esse é o Cris Ruiz. O mano tá certo. Acho que se bater outro vento forte vindo da Zona Leste, o Muricy cai. Larga essa boca, fecha essa boca. É verdade, o Muricy tá parecendo essas árvores dos jardins aqui. Tá de pé, mas se bater um vento mais forte, cai. O Adriano Carvalho, o negócio em relação ao São Paulo é o seguinte: o Muricy sempre demorou pra acertar o time. Foi assim na época do Tri Brasileiro. Tanto que fomos eliminados na Libertadores por times brasileiros nesses anos, também no primeiro semestre. E no segundo não perdíamos pra ninguém. O Kaká era peça fundamental no esquema dele, no time do ano passado. E agora vai demorar sim pra acertar o time. Mas temos que confiar nele como foi naqueles anos. Adriano Carvalho. Pô, vamos mudar a Libertadores pro segundo semestre. Com certeza, e fala aqui hoje. Boa. Se o Muricy vai continuar, o São Paulo pode não vai disputar a final da Libertadores com esse time. Mas, com certeza, no final do ano estaremos disputando o título do Brasileirão. Certeza! Pode anotar aí. Estaremos disputando o título. Não estou falando que vamos ganhar, mas estaremos disputando. No final do ano agora? No final do ano desse ano estaremos disputando. Tá. Quer certo. Apostar? Porque muito ele é bem. Bom nisso. Estádio 97, lembrando a você, olha que evento bacana para você e sua família. Todo ano começa com o Réveillon. Depois vem Carnaval. A Páscoa. Férias de inverno. Opa, tem coisa errada aí, malandro. Cadê o resort do Estádio 97? Já virou o calendário, você não consegue ficar sem ele. Vem aí a sétima edição do resort do Estádio 97. Ai, menina, que luxo esse resort. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eu e Matuidi também estaremos no resort. Um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, o stand-up Rudy Landucci e muito mais. Cara, e o Rudy, cara, Landucci, cara, também, cara, vai estar lá, cara, falando muito, cara. Faça sua reserva na Lotus Travel. Ligue 28964665, 28964665. Liga logo, baralho! Liga pra Lotus Travel, porque vai ser muito gostoso! pacote em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O negócio é o seguinte, meu filho, para chamão de vaca. Meu. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ei, Tobias, vamos voltar de Nárnia e direto pro resort, hein? Apoio, a Cassineira. Eu vou ficar no mesmo quarto que a Domênica. É, ó, você tá ouvindo aí, você ouviu o Aguinaldo, você ouviu aí o Calção falando com o Tobias? Essa é uma das atrações do resort do Estádio 97. O stand-up do Rudy Landucci. Entre tantas coisas que você vai ter para fazer de 22 a 24 de maio lá no Bourbon, aqui perto em Atibaia, poucos quilômetros de São Paulo, pela Fernão Dias, você tem o stand-up do Rudy Landucci, que é uma coisa sensacional. É maravilhoso. Ah, mas já vi no ano passado. Meu, pô, 70% da apresentação toda reformulada. É um stand-up que é animal. Então você já sabe tudo que o resort tem, tudo que tem de atração. Toda a turma do Estádio 97 interagindo com você. Tá certo, tudo bem. O Ben já tem uma hora lá que ele fica lá, ele só quer ver da sacada, a cena da sacada pro público lá embaixo. Beleza, mas o resto da galera interage. O Ben já é tipo aquele da nobreza, fica na sacada, fica na tchauzinho. Sacada, dá tchau lá, dá tchau, jogando isso, bola. Ele fica da sacada. Então ligue agora no telefone da Lotus Travel. 296-4665. 2896-4665. Tá? Você vai ligar agora, você vai pegar todas as informações. E ó, preste atenção, você pode parcelar em 6 vezes. Cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. 6 vezes. E num apartamento com um casal, ainda podem ir 2 crianças até 12 anos. As crianças não pagam. Olha aí, quantas vantagens para você ir no resort do Estádio 97. Ligue agora. Tá todo o plantão, toda a turma lá da Lotus Travel aguardando sua ligação. É. 2896. Ah, pode ligar agora. 2896-4665. Tá lá o Paulo Tinoco, a Cláudia e todos os 7 anões aguardando sua ligação. Esse negócio de anão faz sucesso. Põe na TV anão é sucesso, é anão pra todo lado. Então o Tinoco ele botou um monte Tinoco de anão. Tinoco também botou um anão lá. Você liga os caras. Lotus Travel, boa noite. É, o Aurelinho. Tudo o discípulo do Aurelinho. O Aurelinho é o chefe. Todos discípulos de Aurelinho. Tá todo mundo lá. 2896-4665. Liga agora, pega informações, tá bom? Você vai curtir demais. Vai ser animal. É a 7ª edição do resort do Estádio 97. Não é à toa, não, né, velho? Não, e é só na Lotus Travel. Só na Lotus Travel. Só na Lotus Travel, hein? Se aparecer negócio, ó, compra aqui, fim de semana, não sei o que lá, site, esquece. Nada. Não tá valendo, não existe. Não participa, não joga, nada, não entra. Nada. Só os anãozinhos lá na Lotus Travel. Continua. Quais anãozinhos lá? Anãzinha Diana. Tem a Diana, Juliana, tem um monte de anãzinha lá. Paula, tudo pra atender vocês lá. É verdade. Esse é o Estádio 97. Vamos trazendo os ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Porque agora nós vamos pro momento sem parar no Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Com o sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar, mano. Bora. Alô? Alô? Oi, alô? Quem fala? Oi, boa noite aí, mano. É tudo o Igor, velho. Igor do quê? Igor Paparela Costa. Paparela? Isso. Papaléguas? Ó, Papaléguas. Paparela. É o coiote. Parece aquele coiote querendo pegar o papaléguas. Ô, mano, você já comeu paparela ao Alfredo? Aquele... Não. Olha a maldade do Motinha. Não conheço essas comidas sofisticadas, né? Eu vou fazer povão, você, mano. Ah, povão. Para, vai. Aqui é Ruth, Motinha. Aqui é quando você foi na minha casa, você comeu um camarão. Você falou que meu camarão fica até casava comigo. Não, cozinha bem, a Motinha cozinha bem. Gente. Ai. E deu um show naquele espaguete ao vômito. Também. Lembra também. Que nós fomos lá? Mas só como isso quando eu vou na casa de amigos, mano. Porque o meu cotidiano não tem esse tipo de comida sofisticada, não. É verdade. Qual que é o nome do ouvinte? Igor Paparela Costa. Olha lá, olha o Bibi, mano. Olha aí. Ô, Igor, quantos anos? Eu tenho 2.6. Aí é RG número 2, 2.6, meu amigo Igor. Como é que era o nome daquele cantor lá que fez sucesso com aquela música? Qual cantor? Qual música? A Paralelas, como era o nome? Paralelas, não. Lembra dessa música? E as paparalelas. Lembra? É, as paparalelas que cantava na hora Vanusa? Era Vanusa. Ah, mas a autoria da música é. Era Marco Antônio? Do que tinha medo de avião lá, o. Belchior. Belchior. O Belchior não morreu, não, né? Não, ele tá desaparecido. Belchior tá meio zambeta, mas. Ele tava desaparecido. O carro dele ainda tá lá em Congonhas, mano. Ele deixou o carro no aeroporto. Na época ele. Agora nem pagando consegue pegar o carro mais. Na época ele deixou lá, velho. Não, acho que já foi até pro pátio esse carro. Uns dois anos lá. Ele tava morando na Argentina, RG. Depois acho que ele foi pro Uruguai. Acharam ele na Argentina. O cara lá, né? Mas o Igor, qual o bairro? O Dom Benjamin tá aí? Não, velho, tá na manifestação. Foi todo mundo embora, ele tá sentado lá no mar. A gente tá fazendo e o Benjinha, a unha. O Benjinha tá. Fala aí, Benjinha. Eu moro no Jardim Grimaldi. Cansei hoje, produção. Tá no alagamento, Benjinha? O Benjinha tá fazendo a unha. E o Igor, trabalha com o quê, meu? Eu sou orçamentista numa empresa de numa engenharia. Você é o quê? Eu sou orçamentista, trabalho numa empresa de engenharia. Mas por que vocês que são orçamentistas, pronto, vocês são todos miguelados? É verdade, o cara que mexe com orçamento, mano. O cara é um muquirana, motinha. O cara vai barganhar preço, o cara vai... Ah, mas me dá um desconto, ah, mas não sei o quê. É nada. Não? Não, não, nada a ver. Ah, então você vai lá e despeja dinheiro. Né, lógico. Ah, esse... O dinheiro não é nosso, tá suave. É, cara, velho, tá certo, mano. Trabalhar com o dinheiro dos outros é sempre mais fácil, né, Rio? Tá louco, né? É nada, RG. Os caras que vendem pra gente ganham comissão. A gente vai tirar da comissão do cara. Eu acho sacanagem. Verdade. É doido. Cadeia alimentar da porra. É esse, ó. E torce pra quê, Igor? Eu sou corintiano, é nóis, mano. Boa, mano. E se você fosse orçamentista do Corinthians, mano, você pagaria 7 milhões de dólares pro Guerreiro? Nem podendo. Oh! Aí, tá vendo então, como não vale, ó? Tá vendo como você não joga dinheiro pro alto? Não, é nada, mano. É, se o orçamentista do clube, a prioridade é o clube, não o jogador. O jogador vai passar vários lá, o clube vai se manter. É. Ah, isso é verdade, não pode, tem razão. Não pode estourar o orçamento do clube por causa de um jogador. Eu concordo plenamente, cara. Porque, querendo ou não, quando você faz isso, inclusive com alguns jogadores tendo que receber uma quantia, você faz com que você, até esses próprios jogadores que ali estão rachem o grupo. E o cara vai falar, meu, o Guerreiro tá recebendo esses 7 milhões que ele pediu, que ele reivindicou. Vai ganhar o teto do clube. Nós que temos aqui premiações pra receber, direitos de imagem pra receber. Exatamente. Não recebemos, velho. E os caras aí, pagando essa quantia pro Guerreiro, pensando em contratar Bernard. Aí é complicado, velho. Eu acho que antes de você começar a pensar em outros jogadores que possam vir, você tem que acertar a tua casa. Não adianta você querer comprar uma panela nova, sendo que as suas já estão surradas ali, estão gastas, tá certo? É verdade, tem que primeiro arrumar a sua casa pra depois você começar a pensar em fatores externos, ou não é? É, mano, ainda mais com essa história aí do Ralf, que também não sei se é verdade, né? Que tá com o direito de imagem atrasado, né? Como é que vai prometer uma quantia dessa pra um jogador, com outros tendo algum direito ainda a receber? Não, concordo plenamente, cara. É, o Ralf, ele tá com direitos de imagem atrasado e uma participação ainda do... É, se eu não me engano, acho que do próprio empresário do Ralf também, que tem uma quantia a receber do Corinthians aí, porque o Corinthians pegou, acho que um dinheiro com eles aí, ou então repassou uma parte do próprio passe aí pra que o Ralf tivesse um tempo maior de contrato com o Corinthians. Enfim, é uma história que tá um pouco mal contada. Mas o Ralf, ele tem uma boa quantia pra receber do Corinthians, assim como o Danilo também tem, assim como o Renato Augusto também tem. Tá certo? Tem alguns jogadores aí que tem essa pendência que ainda não quitaram. O mas Guerreiro vamos também não tem, mano? Deve ter. Não sei se é certeza, mas acho que eu li isso, que ele queria primeiro receber o que devem pra ele e depois ele entrar no papo de renovar o contrato. Se eu não me engano, RG, tem 6 jogadores do elenco do Corinthians que tem algum dinheiro a ver, independente da quantia. Eu sei que os que mais têm dinheiro pra receber ali são o Renato Augusto e o Ralf. Mas, ô, amigão... Oi, complemente. Aí, não, complemente, não, por favor. Não, eu ia falar, igual eu ouço vocês falarem, o jogador tem direito de pedir o que ele quiser, mas aí vai do clube pagar ou não. E outra, mano, o que me incomoda não é o fato dele pedir 7 milhões. Eu acho que cada um tem o direito de colocar o preço no trabalho que ele exerce, tá certo? O cara acha que ele vale isso, tudo bem. Quem sou eu pra questionar? Eu só fico puto quando o cara chega na mídia querendo falar, eu acho que o Corinthians tem condições de me pagar. Quem é ele pra falar que acha ou que não acha que o Corinthians tem condições de pagar essa quantia pra ele? Ele cuida da parte administrativa do clube? É ele o contador do Corinthians? Ele mas tem, é, mas ele você tem mesmo deu a resposta ainda agora, mano. Você falou que o cara vê todo mundo mas especulando o Bernard, especularam Mota, tantos Mota, jogadores caros aí. Mota, independente disso, eu não posso chegar aqui pro Zé pegar e falar, Zé, o negócio é o seguinte, você é dono de rádio, me paga aí R$500 mil por mês. O cara vai falar, você se enxerga, maluco. Tá então, louco? Mas ele fica fazendo a comparação também com o Pato, que veio com um alto salário então, e está sendo prestado por mas rival. Mas esse é o principal argumento dele. Mas isso. Primeiro, se ele parar para analisar, ele tem que ver que o Pato não correspondeu no Corinthians. Tanto é que o Corinthians emprestou o Pato para o São Paulo. E todo mundo da diretoria do Corinthians fala que essa transação com o Pato foi um erro. Ninguém fala que foi um bom negócio. Todo mundo sabe que foi uma grande M que o Corinthians fez. Pagar 40 milhões num cara que nem jogou praticamente com a camisa do Corinthians e quando jogou fez uma grande besteira, foi bater aquele pênalti na Copa do Brasil contra o Grêmio de maneira displicente, ridícula, e ganhando R$800 mil por mês. Ou seja, se o Guerreiro não conhece esse ditado brasileiro, eu vou explicar pra ele. Um erro, Guerreiro, não justifica o outro. Não é porque errou com o Pato, tem que errar com você. Por mais que você tenha feito aí o gol do Mundial, tá certo? Aliás, os dois gols aí do Mundial que o Corinthians jogou no Japão, você teve a sua importância, você foi um jogador aí que vestiu a camisa, ano passado você foi muito importante também, jogou demais, praticamente carregou o time do Corinthians nas costas, quando o Mano Menezes não soube escalar o time. Concordo plenamente com você, Guerreiro, mas fazer essa pedida que você fez pro Corinthians, primeiro, eu acho falta de consideração, e segundo, acho uma afronta ao país. Diante Eita. Das circunstâncias, é verdade, Mota, diante das circunstâncias que a gente vive hoje, você pedir isso pra qualquer clube brasileiro, é uma afronta sim. O Guerreiro em 2011... Afronta tivesse... é pagarem, não é ele pedir. É... Não, afronta pedir também. Afronta pedir, a mesma coisa, Sombra. Por exemplo, a menina vai fazer aniversário, tá? Fez um aniversário. Viu que o pai tá desempregado e tá pra ser despejado? A menina fala, mas eu quero uma Chanel, quero uma Chanel, quero uma Chanel. É uma afronta. Então o Corinthians é o pai desempregado, é isso? Não. O Corinthians perdeu o emprego. Não, eu fiz só um comparativo para que você pensei pudesse entender. Pensei que tava na Forbes, tal. Não, mas o Corinthians tá. O Corinthians tem esse dinheiro. Mas o Corinthians tem esse dinheiro, mas não quer gastar com o Guerreiro. Ah, tá. E acho que faz bem o Corinthians em não gastar. Quem acaba pagando o pato é o Guerreiro. É verdade, literalmente. Mas, ô amigão, em 2011, mano, se o Guerreiro estivesse andando aqui no Anhangabaú e tivesse um ataque cardíaco e caísse... Ah, pronto, lá vem. Ele ia decompor no lago, no Anhangabaú, RG. Ele ia ficar azul, ia começar a vir bicho nele e ninguém ia socorrer. No Anhangabaú? É, ia ficar parado lá. O cara fez lá. O gol do título de vocês. Agora, o Guerreiro, Motinha, se ele cair hoje no Anhangabaú, ele não tem tempo de encostar o corpo no chão que a torcida já pega e socorre. Então, tá certo? O Guerreiro, se ele sair do Corinthians hoje, vídeo Paulinho. O Paulinho era um grande jogador, era um monstro com a camisa do Corinthians, saiu do Corinthians, voltou a ser normal. O Corinthians funciona como se fosse uma capa do Batman. É verdade. A camisa do Corinthians é mágica, cara. O Elias, ele saiu do Corinthians, ele foi jogar em Portugal, ficou na Espanha um tempo lá, não fez sucesso em lugar nenhum. Não voltou pro Corinthians jogando muito. Não se empolga, É verdade, RG, eu tô falando sério. Mas, ô amigo, outra coisa que eu queria falar contigo, cara, esse absurdo que tá acontecendo aí com o Corinthians, não essa semana, a outra. O Corinthians, Sombra, ele vai jogar dia 22 de março, 24 de março, 26 de março e 29 de março. O Corinthians ele vai jogar em uma semana, velho. Praticamente 4 vezes. Em 7 dias. É um absurdo. Anota aí, saque, arroba, CBF. É. Não, isso é um absurdo. Vai lá. Eu também acho que jogador não tem direito de ficar reclamando porque joga de quarta e domingo, porque acho que é uma frescura danada. Vídeo tenista aí, o nosso tenista brasileiro aí, o Feijão. Que jogou na sexta-feira, depois jogou no domingo, o cara jogou 4 horas no dia e quase 18 no... Se você acha que é tudo frescura, então tem problema. Mas pera lá, velho, desculpa, o cara, ó, tem uma sequência de jogos dessa, Sombra, só de brincadeira, como não? Ah, mas o Corinthians é um time grande, tem elenco, não tem... Tem elenco, mas é um absurdo, não pode, gente, não pode. Mano, isso é um absurdo. Não, mano, realmente tá errado, mas... Cadê a ONU que fica estourando galpões aí pra tirar boliviano de trabalho escravo? Certo? Cadê a ONU que estoura aí talvez aí aqueles calabouços que os chineses fazem, RG, pra resgatar trabalhadores Santos que estão trabalhando de maneira... Santos já passou por isso, São Paulo já parou por isso, já passou por isso. São Paulo jogou duas vezes no mesmo dia. É só disputar ao mesmo tempo Libertadores, Paulista e Copa do Brasil. Mas tá errado, RG, tá errado. A culpa é dos dirigentes, você não reivindicaram na época, eu tenho o direito de reivindicar hoje. A gente reivindicou lá, mas caiu. Era o crédito. Também caiu. Bom, vamos a mais ouvintes. Mais ouvintes no Momento Sem Parar. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Momento Sem Parar com três ouvintes na sequência. Com Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem Parar em todo lugar. O Jeová não me mandou um abraço hoje? Ah, ele manda todo dia. Ah, bom. Todo dia ele te manda um abraço. Eu tava estranhando. Em pensamento. Eu tava estranhando, o Jeová não me manda um abraço hoje. Um abraço também pro Guzmão aí da K2. É nóis, Guzmão. Alô? Alô? Guzmão e Guzbé, né? Era do Michael Jackson. Quem fala, amigão? Oi, é o Tito. Como? Tito. Ih, picotou, mas faça o nome completo pra mim, amigão, por favor. Não, mas o seu nome completo, é o nickname. Tito Bicalho da Fonseca. Ah, anotou aí, Tito produção. Tito Bicalho da Fonseca. Ok. É, você é o dono daquela imobiliária lá, o Coelho da Fonseca? Mano? Não, ei. Não sei. Não é. E quantos anos, ô Tito? 18. 18, RG. Hoje é só música, né? Na caixa, né? Por quê? Você lembra outro sucesso. Qual? Catito, catito, catito, milho. Não é? A música é antiga demais. Ah, que isso aí? É Trini Lopes? Sucesso, é Trini Lopes, velho? Não é Trini Lopes. É... Você acha que o moleque de 18 não vai saber o que é Catito? Nessa época você tinha saído da faculdade. Catito, já. Catito, Catito, Mio. Você conhece a música, amigo? Não é Trini Lopes. Já ouvi o Benji cantando uma vez. Também não, eu vou lembrar. Daqui a pouco a gente lembra que canta essa desgraça aí. E ô Tito, qual o bairro? É, Granja Viana. Granja Viana, mano, mora bem, mano. Benjinha. Mora bem. Granja? O ruim de morar na Granja Viana é que tem que pegar essa porra dessa Raposo Tavares aí todo dia, né, velho? Ou que estrada lazarenta. Agora valorizou lá com o CT de Cotia. Vixe. Tá louco. Tá 30 mil metros, ó. Ah, é, ouça. Mas é embaçado, né, não, amigão? Tem que morar fora de São Paulo, porque Granja Viana já tá fora, né? Pegar a estrada pra chegar, mano. Netkin Cole. Ah. Ô, amigão, então. Você gosta de morar aí na Granja Viana, mano? Ou você preferia morar aí aqui em São Paulo e só tá aí por causa dos seus pais? Como assim? Aí, mora não, com os pais, tem 18 anos, cara. Gostar eu gosto, mano, mas... Sei lá, minha vida é toda em São Paulo. Eu faço faculdade em São Paulo, tudo. Então, sei lá, é ruim pra ficar indo. Todo dia, 2 horas na ida, 2 horas na volta, né? É. Imagina, velho, se você pegar, por exemplo, uma mina que mora no Aê Carvalho, mano. Você sai da Granja Viana e vai lá pro Itaquera, mano. Vai levar 20 horas. Imagina, mano, você pega uma mina que mora em Ferraz de Vasconcelos, mano. Ah, mano, paga o táxi. O Benja reclama porque ele morava na Veiga Filho, é isso? Ali, Veiga Filho, ele reclama porque tinha que namorar a menina da Avenida Angélica. Não, mas pro Benja, ele tem condições de reclamar, sabe por quê? O Benja, quando ele dá a partida no carro, já vai 18 litros. Pra dar partida. Se você sair da Veiga Filho e chegar na Angélica, carro do Benja, você tem que parar 2 vezes pra abastecer, velho. É verdade, é embaçado. Com o preço da gasolina, velho. Hã? Será que é por isso que ele não tá vindo trabalhar? O combustível tá caro. É, tá caro. Não sei, ele é meio mão de vaca, mas agora ele tem facilidade, ele põe rapidinho a gasolina ali no sem parar. Então... Ah, então não é por isso. Boa, mano. Eu acho que é. Nossa, você também acaba já dado uma minhoca, hein, Ciro? Eu acho que é porque ele. Esse aí também, mano. Respirou ele tum. De sexta-feira ele tem que fazer os reparos, né? É, o cabelo, a unha. É. Normalmente mulher se prepara de sexta-feira. É. Ô, Tito, tinha um protesto de domingo com o bloquinho de maresias, né? Ele vai proteção do terraço aqui, ele mandou um flyer, ele falou, vamos aí, mano. Ele fechou uma barraca pra 40 pessoas. Esqueminha de camarote, champanhe. Open bar no protesto. Open bar no protesto. E as panelas é Le Creuset, sabe aquela francesa? Le Creuset. Le Creuset, francesa. Ô, amigão, eu não vou perguntar se você trabalha, porque com 18 horas todo cara usa desculpa. Vou me alistar e não consigo emprego, é ou não é? Você usou essa, mano? Opa! Até os 20 anos. Hoje, né? Fala, amigão. Eu não ouvi. É, não vou perguntar se você trabalha, porque todo cara que tem 18 anos, ele usa desculpa de que vai se alistar no exército e por isso não pode trabalhar. Não, já me alistei, já não fui pego, não. Não foi pego, mas... Então, bandeira, então não tem mais a desculpa. Mas você trabalha ou não? Pensando só bem, coça. Não, tô só estudando. E você estuda o quê? Jornalismo, mano. E qual que é a sua principal referência? Puta, minha principal referência... Eu tenho referências assim do esportivo, então eu gosto muito do Milton Leite, ai cacete. Então não é uma grande referência, não. Olha, esse aí é enorme a referência. Mota titubeando pra responder. Adoro essa referência. O Mota gosta. Essa referência é boa, amigo. Esse jornalista aí, o Mota gosta. Mas se você tá pensando pra responder, não deve ser uma grande referência. Eu vou te dar uma dica de um cara que o sonho dele era um dia entrarem no ar e usá-lo como referência. Vitor Birner. Fala assim, eu tenho o Vitor Birner como referência. Fala. Eu tenho o Vitor Bino como referência. Puta, pronto, agora ele vai morrer feliz. Vai. Era tudo que ele queria na vida. Mas ele é um cara carente. O Vitor? É. Por quê? Ah, ele é um pouquinho. Cara carente. É. Mas tá feliz, a Vai-Vai ganhou. São Paulo tá mal, mas a Vai-Vai ganhou. Ih, tá aí, hoje tá aí, meio Palmeiras, hein? Vitor Birner, mano, o cara foi lá e desligou. Pra deixar os caras falarem, né? Estamos falando mais que os caras. Hein? O Vitor Birner tem que colar aqui no estádio. Boa, tá momento bom agora. Pra ele vir. Vitor Birner é sangue bom, mano. Tá momento alviçareiro pra ele vir. Mas vamos lá pro próximo ouvinte. Vou chamar o Vitor pra vir. Estádio 97, o momento sem parar no Estádio 97 com três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi, sem parar em todo... É ouvinte sem parar, meu. Tem conversa. Faz tempo que o Vitor não vem, né? Alô? Caiu, mano. Agora foi culpa do Babi. É a chuva. Vai prender a pista, a linha errada. É a chuva. Não, Bar, não é assim. É a chuva ou o protesto, velho. O bicho tá pegando. Em cima, aí. Bar. O cara deve ter puxado os fios do telefone. É verdade, mas vamos ver se tem alguém na linha. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Programa Capital. Felipe do quê? Hein? Felipe Silva do Nascimento. Felipe Silva do Nascimento. E quantos anos? É, 25. 25 anos, é. Os caras fazem cálculo, né, cara? É, a molecada. Também. Eu penso que é sempre melhor, viu, mano? O quê? Nascimento do que morrimento. Ah, não. Ou corrimento, né? Não. Aí depende de quem. Só agora né? Lembrei do Benja. Aí depende de quem, né, velho? É verdade, do que nojo, velho, que nojo. E... Ô, Felipe, qual o bairro, meu? É, o Benjinha tá aí? Tá. O Benjinha. O povo, o povo pede o Benjinha, velho. Ô Benjinha, deixa eu perguntar. É caju? Qual que é a cor aí? A cor? Ah, que é natural. É natural, é. Ele tem uma paleta de cores, né? E vai escorrendo assim, ó. Quando ele começa a suar, começa a escorrer pela lateral. Nossa, assim. Se você pegar fotos do Benja todos os dias e você colocar uma do lado do outro. Eu vou lembrar do estojo de lápis de cor que eu tinha no primário. Que é de 40. Chamando multicolor. Gente, não tem como esconder, fugir disso. Até ele já sumiu. Se o meu cabelo ficar branco, grisalho, eu pinto. Então, cara, vai esconder o quê? Pinta mesmo. Não, mas tá usando um pretinho Zenon, né, RG? É, tá pintando. Fica... Um pouco. Eu penso que o único erro que ele comete, na minha opinião, a vida é dele, eu não tenho nada a ver com isso, é que um dia fica muito avermelhado, outro dia fica muito pretinho, outro dia fica marrom. Pelo menos define uma cor. É, não, pelo menos define, porra, né? Define, ou é vermelho, ou é... Ele tá testando, gente. Deixa ele testar. Bom, pode ser. Ô, amigão. Qual bairro que você mora mesmo? Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Nossa audiência é muito boa também. É. Em qualquer lugar é boa, em qualquer lugar, até em Miami. É mesmo, velho. Tem uma pá de gringo que ouve a gente. E hoje é bom pegar um Campo Limpo, hein? Tem cara, é verdade, mano. velho. Né, Gê? Aquele campão aberto, né? Eita! Você vê o horizonte. Não, fundo, né, Gê? Mano, não é fácil não. Sexta-feira, mas ainda vai chovendo. Tem muita opção, né? Sexta 13 chovendo. Mano, tá com cara de pernoite, mano. Mano. Mano. Tem que entrar meia-noite, né, pra poder pegar. E o amigão, você trabalha com o quê? Eu trabalho numa seguradora de banco, mexe com banco de dados. Olha lá, banco de dados. É ti, velho. É do ti. Mas você trabalha na seguradora que lida com banco de dados, é isso? Não, é que a empresa grande geralmente cuida dos dados, né? Então isso pra não roubarem. Não roubarem. Ele faz parte, ele é a PF do banco. E, ô amigão, você torce pra quem? Corinthians, mano. Corinthians, por que você tá caindo toda liberaram hora? Liberaram isso aí, mano. Você esqueceu? Você não viu o que tinha na Paulista? Isso mostra que a torcida do Corinthians é o triplo da segunda aqui na cidade de São Paulo. É o induto de Páscoa. É no mínimo triplo. E eu vou te mostrar dois ovos aqui, se você quiser. Kinder Ovo. Vem dar uma olhada nos dois ovos. Aqueles pequenininhos, assim, sabe, que vem de 50, assim. Faz mal, né? É, aquele pequenininho que a gente distribuía. O Corinthians tá voando esse ano, hein, cara? A que se deve esse o sucesso e o bom futebol do Coringão? Cara, trabalho, né? E acho que o elenco homogêneo, né, cara? O Corinthians não tem uma disparidade nos três setores de defesa, meio campo e ataque. Sim. Ele é meio parelho, não é igual, por exemplo, o São Paulo que no nome, né? A gente sabe que o nome não ganha jogo, mas o nome, tipo, o ataque é gigantesco. Se você perguntar pro São Paulo há 4 anos atrás, falando que o ataque deveria ser Luiz Fabiano, Pato, Ganso e Michel Bastos, os caras não iam acreditar. Então, assim, o que diferencia o Corinthians dos outros é o elenco homogêneo, e a maioria dos caras sabe faz muito tempo. A expressão existe há muito tempo. Posso falar uma coisa? O principal mudança do Corinthians hoje, o responsável, só tem uma pessoa. É o Tite. Ponto. O elenco era o mesmo, é quase a mesma coisa que tava com o Mano. Entendeu? Uh-huh. É aquela história. Sim. O São Paulo tava indo muito bem no passado, com o mesmo elenco, e esse ano não tá correspondendo. E a maior diferença do Corinthians hoje é o responsável, o motivo disso chama-se Tite. Eu sempre banquei o elenco do Corinthians ano passado. Lembrando que o Corinthians tem salários atrasados, etc. E tudo. Mas o cara joga pelo amor. Pra vestir a camisa do Corinthians, joga pelo amor. Tô vendo o Guerreiro. Fechou. Mas o negócio é o seguinte, é que o Guerreiro ele sabe que o Wagner Love chegou e pode ser que ele vá pro banco. Então o cara já começa a rever as possibilidades e pode ser que o cara vá jogar na Itália. Ele tem a ponta na língua, ele tem justificativa. Mas é verdade, mas o Tite falou que o Wagner Love é pé de pano, que porra é essa? Pé de pano no estilo de matar a bola. Pé de pano? Pé de pelica. Ele quis dizer assim, por exemplo, no trato da bola. Pega a bola aí quadrada no Wagner Love e o cara arredonda, entendeu? Esse é o estilo do Wagner Love, foi isso que o Tite quis dizer. Mas, amigão, com relação ao Tite, eu também acho que ele é o principal responsável aí pela mudança da água pro vinho, né? Pra dizer o português claro aqui do futebol do Corinthians. Esse elenco do Coringão do ano passado, eu sempre bati na tecla que era bom. Eu falava que o time tinha qualidade e tudo mais. O Benjamin fala, é elenco comum. Eu falo, gente, a gente não pode descartar que jogadores como o Jadson, o Renato Augusto, tem o Guerreiro. Falei, tem o Sheik pra voltar, porque o Sheik na época tava emprestado pro Botafogo. Tinha o Felipe na zaga, tá certo? Eu achava o time do Corinthians aí muito bom. O Benjamin questionava e falava que o time não era. Tá na cara que muitas vezes quando você aposta no técnico, o pessoal fala, o técnico é só uma figura na frente do banco. É uma cretinice sem tamanho. Tem gente que defende e fala, o técnico ele só não atrapalha o time, mas fazer o time jogar e coisa do tipo, aí o técnico não interfere. Tá comprovado, por A mais B, Mota. Isso interfere muito, cara. Você tem um técnico aí que é melhor do que o que tava anteriormente, o cara consegue extrair um pouco mais do jogador, o cara consegue mudar a filosofia de jogo do time, o cara consegue mudar o estilo do time. Porque o time do Corinthians ano passado, ele precisava sempre um empate, tá certo? O importante pro Mano Menezes era não tomar um gol. Se não tomasse um gol e ficasse 0-0, ótimo, o Mano Menezes saia satisfeito de campo. Ele cansou de falar em entrevistas coletivas aí que o Corinthians ele jogou bem. O Corinthians empatou 0-0, dentro ou fora de casa, não, mas o Corinthians jogou bem. Nossa, dava uma raiva. O Corinthians jogou bem. Jogou bem, cacete, pegando um monte de tranqueira em casa, deixando de somar 3 pontos, o cara vai falar que jogou bem. Isso irritou muito a torcida do Corinthians. Com o mesmo elenco, o Corinthians hoje é um time que ataca, tá certo? Muitas pessoas criticam o Tite, mas o Tite é retranqueiro, então não estão vendo o time do Corinthians jogar bola. Por mais que o Corinthians às vezes ganhe por uma diferença mínima, o time do Corinthians ataca, o time do Corinthians agride o adversário hoje em dia. O time do Corinthians não é aquele time covarde que fica lá esperando um contra-ataque contra um time pequeno jogando em casa. Igual em muitas oportunidades o Corinthians fez o ano passado no Campeonato Brasileiro. Tanto é que acabou entrando na pré Libertadores por falta de competência, tá certo? Pegou uma partida contra o Fluminense no Rio de Janeiro, tá praticamente ganho, o Corinthians acabou cedendo lá o resultado pro Fluminense. Foi ali um tiro no pé, eu acho que o Mano Menezes rodou ali. Mas com relação ao Tite aí, eu também tinha as minhas restrições, dizia que o Tite ele poderia estar dando um tiro no próprio pé também, por tudo que ele havia feito na história do Corinthians. Era um cara que a torcida idolatrava e que ele poderia jogar isso por água abaixo, caso ele viesse e não tivesse, talvez, êxito nesse trabalho de 2015. O Tite veio, calou a minha boca. Não que eu tivesse feito uma crítica com relação a ele. Eu só fiquei preocupado pelo fato de talvez a torcida começar a exigir demais algo que ele não pudesse retribuir. Mas ele confiou nesse elenco, porque ele conhecia a maioria dos jogadores e achava que dava pra tirar um algo a mais. E ele tá provando que dava mesmo. O Tite é um monstro, cara. O Tite é um monstro. Você praticamente hoje se relacionaria com o Tite, se puder. Eu acho que não, minha relação liberava. Com o Tite é profissional. Ele liberava. Hoje o Mano liberava. Ele liberaria puramente profissional. Ele mostrava o campo limpo pro Tite hoje. Não mostraria. Ele fez coraçãozinho pro Tite. O Mano tem o campo limpo, Não mostraria. Torcendo com essa frescura, não, bacana. Tá bom. Do jeito que você falou, nossa. Quem se depila e faz unha aqui na mesa são os corintianos. Não, o Benjamin faz unha. Você faz quando, amigão? Você faz a unha ou você depila? Eu não faço nada, meu é tipo o Zé do Caixão. Ah, é? Seu estilo é esse? Minha unha eu roubo também. É ogro? Eu não faço unha, não. Mas, ó, amigão. Oi. Eu venho aqui e questiono por inúmeras semanas que o time do Corinthians é o principal time da América do Sul. Eu venho aqui, bato nessa tecla e sou extremamente achincalhado e execrado nessa mesa de calhornas. O negócio é o seguinte, qual time da América do Sul pode bater o Corinthians na Libertadores? Então, eu acompanho bastante Libertadores e hoje é difícil falar, mas a Libertadores é uma coisa diferente, né? Libertadores não é só o técnico, não é só... Nem sempre o melhor ganha, né? É, você vê o São Lourenço. Eu ainda acho que o São Lourenço não é tudo isso. Mas o Corinthians passou um aperto lá na Argentina que não teve tamanho, ainda mais depois que perdeu o Renato Augusto. E não deve ter tranquilidade no jogo aqui. Não vai ter. O único jogo que, surpreendentemente, ele teve tranquilidade foi com o São Paulo. Porque o São Paulo, não sei o que aconteceu com o São Paulo, deu uma bela ramelada lá. Deu mesmo. É perigoso não passar. Eu não sei se o São Paulo passa. Também não. Nem a gente sabe mesmo. Porque São Lourenço aí não é fácil. Porque assim, se o Corinthians ganhar agora do Danúbio, já matou um adversário. Grupo, já matou um adversário. Aí ele teoricamente vai abrir já 9 pontos. O segundo no máximo vai ter 6, né? Porque acho que cada um ganha uma. É, o São Lourenço tem 3. Não é isso? Isso. E o São Paulo tem 6. E o São Paulo? Né? Não, o São Paulo tem 3. O São Paulo tem 3? Não fez tem 3. Jogo. Algum. O próximo jogo São Lourenço e São Paulo e São Lourenço, tanto pode ir algum para 6, como ficar em 4. Eu digo desde o começo da Libertadores, assim, desde o sorteio, eu perdi dinheiro porque o ingresso tá caro. Desde o sorteio eu guardei dinheiro para assistir quando eu fiz São Paulo e graças a Deus eu consegui assistir. E eu falo para desde o sorteio, para São Paulo e para todo mundo. O time que precisar do último jogo para classificar, não classifica. Então se o São Paulo deixar para junto com o Corinthians, vai passar um perrengue muito grande, muito vai. Grande. Ele tem que garantir agora, na minha opinião. O jogo da vida do São Paulo é o próximo. Ô, Felipe, tá ferrado. Você guardou dinheiro para poder ir no jogo, não é isso? Guardei. Fala assim pro pessoal lá que comanda o Morumbi que torcedor às vezes precisa guardar dinheiro para ir em jogo. Que não é todo mundo que tem 120 para sacar da carteira. Não dá. Eu paguei, eu não sou sócio torcedor, porque financeiramente para mim não compensa. Eu moro no Campo Limpo, Zona Sul, e Itaquera é do outro lado da cidade. Uhum. Eu não fora de mão, né? Fora de mão, vá pro inferno. É que no Morumbi aí, infelizmente, amigo, não tem metrô. Longe, atravessa a cidade inteira. Se tivesse metrô, você ia rapidinho. Mas pra ele o Morumbi é perto. Não, pra mim o Morumbi é perto. O Morumbi ele vai quase andando. Tá falando, Itaquerão pra ele é totalmente fora de mão, um absurdo. De metrô, gente, não tem distância, desculpa. O cara poderia, talvez, se tivesse, por exemplo, estação de metrô no bairro dele, coisa que não tem, ele poderia ir rápido. Lógico que tem. A linha roxa, né? Mas ia levar quanto tempo? Mas não tem estação Morumbi, amigo. Ia levar até quanto tempo da casa dele até o... Ó, de metrô, da casa dele até... Mais de uma hora. Não, uma hora. Mais de uma hora. Uma hora, imagina, uma hora você vai. Porque ele vai gastar mais de uma hora. Você vai de metrô, você não vai de jegue. Eu gastei uma hora e meia pra voltar. Aí. Na quarta-feira. À noite, né? Eu consegui assistir o jogo todo, assisti até dar o acréscimo. Demorei uma hora e meia pra chegar em casa. Caraca. Mas assim, o Morumbi é perto da minha casa, mas em dia de jogo, em dia de evento, assim, é horrível chegar também. Não é fácil. Não, e não é culpa do São Paulo, não tô zoando com o São Paulo nem nada. Mas é horrível o chegar entorno, perto. Né? O entorno é tudo. Horrível, não é dá, horrível. Não dá. Na minha casa, perto da minha casa não tem campo de futebol e é horrível chegar. Exato. Em São Imagina, Paulo, assim, quando você tem um evento, é horrível coisa, chegar. Qualquer coisa, exatamente. São Paulo é muito grande, tem Felipe, muita gente. Muito boa a sua participação, você é um cara bacana. Educado, inteligente, parabéns. Não, então, eu só queria dizer pra vocês aí que vocês, o programa de vocês é diferente mesmo. Eu ouvia outro programa aí que é concorrente de vocês, só que o tratamento que vocês têm com o ouvinte não tem igual. E é excelente, acho que é por isso que vocês são tão queridos, porque vocês realmente dão valor ao ouvinte. E hoje, né? Tá o time A no ar, é. Porque tem uns caras aí que gostam de não ir na sexta-feira. Gente do céu, como é que pode? Ah, eu queria. Tem um lugarzinho pra mim, já que o beijo não vai muito. Não tem como me encontrar com a Copa Corinthians. Mas nós vamos fazer um negócio, é verdade. Nós vamos desenvolver nos próximos meses aí. É tudo uma questão de timing. Vai ser a categoria de base do Estádio 97. Quando acontecer isso. Sabe como vai ser a categoria de base? Assim, machucou o medalhão? Chama da base. Chama da base. Tá certo. É, vai ser assim. Tá certo. Vai ser que nem o Hudson. Fome de bola. Eu queria falar um negócio aqui no Corinthians do Palmeiras, né? Nada diferente. E eu falei até no Twitter com o Bar. Eu mandei um chupa pra minha mãe, vocês não ligaram pra ela. Minha mãe mandou um chupa pra mãe. Você mandou um chupa pra mãe, você velho. Você é um desnaturado, você não vai pro céu, mano. Não vou, não vou. Não, com mãe não se faz isso. Você é um louco, velho. Você é um desnaturado. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Ela limpou sua bunda, seu louco. Limpou até hoje. A do Domênico ninguém limpava, cara. É. Ele ficava assado. Isso era um drama, ninguém queria limpar, velho. É. Mas sabe como é que não, ele tomava, mas... como é que era? Mas o Domênico, ele sujava até as costas, né? Era no tanque. O que ele encontrou foi uma parede. Era no tanque dele. Colocava ele pelos bracinhos assim, no tanque. O tanque é oportuno. Ah, é. Aproveitar que eu tô maldoso, o que eu torci pra esse cara perder esse ar-condicionado não tá escrito. Mas você tava indo tão bem. Eu falei que você era um cara educado, agora você... Meu, você mandou um chupa pra sua mãe e torceu pro cara perder o ar-condicionado. É palmeirense. Minha mãe é palmeirense. Não, mas não pode fazer isso com a mãe, cara. Mãe é mãe. Não, mas é rivalidade. Ela não fez nada com você? De... Não colocou nada na sua comida? Não, laxante? Não. Ela não se vinga? Tratou muito bem. É? Pô, coitada. Não. Essa é santa. Vai ver se no dia das mães você dá um presente decente pra ela, né? Não, mas eu dou. A minha mãe merece um presente bom. Beleza, cara. Leva ela no resort do estádio. Pô, minha mãe foi no Energia da Vé, no navio aí, esse ano. Ela foi no navio? Eita! Ela foi. Curtiu? Curtiu pra caramba, tem trocentas fotos no Facebook. E ela já deve estar sabendo, no ano que vem vai ter o Roupa Nova. Já falei pra ela. Roupa ela Nova. E mulher adora o Roupa Nova. Nós estamos até assustados aqui, porque assim, em duas semanas foram vendidos 700 passageiros, cara. Putz. Eu fiquei sabendo que ontem, no dia de ontem, foram 81 passageiros. Caraca, vai ontem, acabar rápido. Ontem. Aí sim. É mais um que vai acabar rápido, velho. Já começa a tratar do 2017. Então, porque esse mês tinha mulher que queria e não tinha mais vaga. O cara deixou pra última hora. Ou então mete aquele esquema lá, velho. Pega o porto lá, aluga aquela porra lá e já mete dois, três lá e já deixa. Nossa, rapaz, tem uma outra aí da festa junina da véia do meio do ano, vocês nem acreditam, aí, não posso falar ainda. Tá vendo? Não aí posso sim. Nem falar. Mas, Felipe, olha, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu? Só pela participação já ganhou um boné Estádio 97 Vista Aérea, tá bom? Obrigado vocês aí, vocês realmente são demais. E vi na rádio mais fácil que no Itaquerão. Não é não, vai verdade. Não. Metrô é rápido. Itaquera é logo ali, mano. Um beijo pro Mineiro, né? Oi? Diga, Felipe, diga. Um beijo aí pro João Kelson, que trabalha comigo lá, deve estar ouvindo. Como é que é o nome do fulano? John Kelson. John Kelson. Como é que era o nome do que mandou e-mail? Ele é primo, Kelson, ele é primo do James Bond. Ele é primo do James Bond. Meu que Deus. Que beleza, hein? John Kelson. Tá certo. E um beijo aí pra minha mãe, né? Vou falar que eu amo ela. E um tapa na carmuça aí pra minha namorada, RG. Vai, qual é o nome dela? É Samara. Vai, ô Samara. Samara vai ganhar aquela mina que saia do poço no chão. Você vai ver o poço da Samara hoje. Vai trazer o baldinho cheio d'água, hein? Um abraço, Felipe. Abraço, valeu, você, cara. Tchau. Falou, tchau, um abraço. Tchau. Boa noite. Esse foi mais um ouvinte do Momento Sem Parar. Agora eu vou falar do Sem Parar. Sem Parar é sempre uma santa ajuda no dia a dia, porque você economiza tempo e ajuda a facilitar os pagamentos. Por exemplo, sabe quando você vai no shopping e depois das compras ainda tem que procurar um caixa para validar seu ticket? E ainda por cima tem que pegar fila, porque por exemplo, sábado, domingo, a nossa praia é shopping. Não tem uma praia, paulista vai no shopping. Aí você vai lá, faz compra, no final de tudo você tá cansado, quer pegar logo o carro, ah não, tem que agora achar o caixa para validar o ticket. Com Sem Parar isso é passado. Com Sem Parar você não precisa pegar ticket nem fila para pagar. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell. E para pedir e pagar táxi também. Você ainda não tem o aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo! Ó, é grátis! E com ele você encontra todos os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar com você em todo lugar. Que beleza! Queria aproveitar esse momento aqui para fazer uma entrega aqui ao nosso estranho Nuninho. Estranho Nuninho? Tá como estranho hoje, mas é o Anderson. Anderson! Aqui representando a agência catalana. Eu fui contratado por 2 horas e meia pela agência catalana de turismo. Tô trazendo aqui e passando nas suas mãos aqui as suas duas passagens. Passagens. Ai. Obrigadão, hein? Tá certo? Nossa. E aqui também. O seu voucher do hotel que ele... Porque o pessoal da agência catalana, inclusive, o Juan Romero, ele estará com vocês a bordo no avião. Vai desembarcar com vocês e vai acompanhá-los até o hotel. Mas aqui você já tem um guia do hotel, todo o referencial, com o seu nome, mapa de Barcelona, tá tudo aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Cara, eu tô fazendo tratamento VIP. É entrega toda. Vocês têm que estar, ó. O negócio é no ar, é transparente. Você vai ter que estar lá na quinta-feira que vem, às 14h. Fazendo o check-in no terminal 3 de Cumbica. Já posso ir pra lá agora, cara. Não, melhor já ir, dorme no aeroporto. Pô, não teve aquele cara lá, o terminal lá, que ficou morando lá? Bora lá, já mete uma barraquinha. Exatamente. Lá, pô. Muitas cabas. Só na cabas, velho. A sacola também é tua. Legal, só na cabas, velho. Pensa no trânsito, chega cedo, vai chegar lá meio-dia, cara. É verdade. Chega meio-dia. Agora é o seguinte. É almoça, não é? Infelizmente. Anderson. Infelizmente, já aproveitar também e passar pro RG número 2. Os mesmos itens, passagem, tudo do hotel, tudo nós. Que você precisar. É aí mesmo, velho. É, mas sinta-se tranquilo, vocês estarão acompanhados pelo Juan Romero, véio, da agência catalana. Mas vai lá. Infelizmente, tem umas 10 situações que vão acontecer pra vocês já a partir de Cumbica. Que eu não posso contar quais são. Ah, legal isso. Como assim? Pra deixar mais ansioso, né? É realmente pra deixar vocês extremamente ansiosos. Como assim, porra? Não pode falar? Você tá são louco? São coisas que acontecerão desde o embarque em Cumbica, no Terminal 3. Ficou muito bonito. Não sei quanto custou, mas ficou bonito. Até a chegada aqui no Brasil, até o retorno. São muitas coisas que foram preparadas pra vocês. Oh, fala uma. Não posso. Uma? Não posso falar. É muito legal. Sem cara. Saber, eu já tô com inveja. É muito legal. Ai, é muito bacana. São coisas extremamente interessantes que vocês vão poder aproveitar desde aqui o embarque até o retorno. Ô, Anderson, nós vai ser igual jogador de futebol. 10 horas da manhã vai estar lá. Você vai ver, nós vai chegar lá, vai ter aquela galera, tudo ouvinte do estádio, com faixa, gritando. Inclusive o Juan, ele estará fazendo todo o acompanhamento, filmando, fotografando, e toda a situação de vocês será registrada. Nós traremos tudo através do Facebook da Energia 97 FM, para que as pessoas que curtem o nosso Face possam acompanhar toda a trajetória de vocês lá. Boa, beleza. E na sexta-feira que vem, vocês já estarão em Barcelona. E neste horário, exatamente lá pelas 7h30 da noite, nós faremos contato direto com vocês de lá. Lá vocês estarão às 11h30 da noite. Às 11h30, já programamos que vocês já terão voltado do jantar. Estarão no hotel. Aguardando um sábado fantástico. Vocês não têm ideia das coisas que acontecerão. Da noite. É que tá curtindo lá, já. Não tem nem que dormir. Mas às 11h30 eles vão ter que estar lá pra gente ligar pra eles. Tem o celular da RG, ele vai levar. É pelo fuso horário. Mas a do RG não pega. Como não? Não, vai ele fez um negócio Juan. Que não pega. Só pega na. Vai ser do Juan. Você fica esperto. Gastava, não sei se. Ó, falar pro CRG, ó. Esse tipo de viagem, você não pode perder tempo dormindo. É. Deixa pra dormir quando morrer. É, exatamente. É verdade. Você tá acordado 24 horas. É verdade. Ó, mas Barcelona é uma cidade que tem atração de 24 horas por dia. O nível de excitação. Diga, Bota, você que disse que foi pra Barcelona. O nível de excitação é tão grande. Eu fui. Até pela rádio também, né? É comprovado. É mesmo, você já teve umas benesses aqui, né? Excitação é tão grande que você não dorme. Não dorme. Na ida, eu não consegui dormir no avião. Eu cheguei cedo no aeroporto. Fiquei tão nervoso. Mas você não dormiu porque a companhia aérea que você foi não era tão boa quanto a Singapura. A Singapura é outra história. É sensacional. É que ele fez o que tem pra fazer. O Mota, quando foi da outra vez. É, legal. Quando ele foi por conta própria. O outro aqui. Tá aqui, ó. Mó mamata. Eu te fazer roots. O Mota, ele carregar fez. Mala. Ó, nós mandamos primeiro pro Egito. É. Exatamente. No Egito, mandamos ele não, pra pior Itália. Não, mas aqui da rádio tem o pior. Que foi o Tetinha que foi pra ver o Corinthians. Ele foi pra China. Da China. Ah, mas no Japão você tem que fazer uma escala. Não tem jeito. Você tem que fazer escala. Ô, mano. É diferente da Singapura, que vai direto. Vou direto pra Barcelona. O cara aqui tá reclamando do meu lado. Lá em Barcelona, o Neymar tem o mesmo tratamento que um jogador do Barcelona B? Eita. É verdade, RG. Você não vato, tonto. Tem razão. Muita ansiedade? Bastante. Eu evito de pensar justamente na viagem pra não ter. Mas agora você não vai ter como evitar, porque são muitas coisas sendo preparadas que as quais eu não posso revelar pra você. Só depois você fica atiçando o cara vai ficar pensando pior ainda. Legal. Cara, no primeiro dia que eu vim pra cá, não consegui dormir. Hoje vai ser, eu acho que o dia que eu também não vou conseguir dormir. Imagina, você imagina que daqui a 7 dias, nessa hora, você já estará em Barcelona. Já estaremos lá, é verdade. Pô, cara, legal, a gente ficava aqui falando, ah, 2 meses, quando 3 meses, vai ter, pô, faltam 7 dias. Quando teve a promoção, ao primeiro dia, eu já falei pra minha esposa. Eu falei assim, olha, vou pra Barcelona, quero saber se você vai comigo. Aí falei assim, mas como assim que você vai? Aí falei assim, não, vou ganhar na rádio lá do Estádio 97. É mesmo? E ela não botou fé. Aí eu falei assim, aí quando eu ganhei, eu liguei pra ela e falei que a passagem estava na mão, que se, queria saber se ela queria ir comigo também. Ela você mandou disse que um não chupa queria, pra ela. Tal. Lembrando que você foi obra do destino aqui, exatamente, né? Exatamente. Porque eu comemorei pra caramba. O que entrou no ar errou. Oh, exatamente. Errou, coitado. Tá esse cara agora, hein? Lembrando. Ah, mas o Rogério Ceni, você lembra? Não era ele pra ser o substituto imediato do Zete. Era o goleiro que morreu, não era? Era o Alexandre. Alexandre. Ah, o garoto lá. É, que a sorte sua era, o ouvinte não morreu. Acaso dos destinos aí. Vai saber essa altura do campeonato. Oh, depois que o Mano falou, meu, se joga. Eu acho que ele parou de ouvir a rádio desde então, cara. Caramba, que legal. Mas assim, o RG é uma perdemos coisa. Perdemos um ouvinte. E a sua esposa solicitou, mas já tem a cadeira pro seu desembarque e tudo. Ah, né? Tá tudo certinho? Tudo certinho. Ah, mas o pneu não é aquela de acrílico, aquelas coisas. É borrachinha legal com câmera. Não, né? Tranquilo, bacana. Aquela cadeirinha bacana e tal. Sabia que eu podia confiar em não, você. Não, mas essa cadeirinha vai ser pra quando voltar, né? Porque vai estar nas condições só de carro. É que o velho ainda vai prolongar a viagem lá na Catalunha, vai ficar mais uns dias. Um dia mais uma semana lá. Vai adorar. Conhecer os vinhetos. Vai adorar, vai adorar. Sensacional. Velho, tem comentário. De bola. Eu tô esperando assim, ansiosamente. Tô contando os dias, as horas. Então já tô começando a arrumar minhas malas. Eu não quero perder nada, não quero ter problema de esquecer nada, então já tá tudo bem planejado pra quando chegar o dia é só pegar a mala e ir pro aeroporto. Aí sim, quem que você vai levar? Meu irmão. Meu irmão? É, o Gilson Rodrigues Cerqueira. Vixe, mas dois solteiros em Barcelona, hein? Não, não, nós dois somos casados. É, aqui. Mas solteiro lá. Aqui. Aqui e lá, em qualquer lugar, lá, pô. Você quer comprometer minha vida? Vai. Véio, pô, vai liberar, ô, mano, vai pra Barceloneta ali, cheio. Se os caras ficarem meia hora sentados ali, pelo amor de Deus. Bom, Matinho, o cara ganhou o Vale Night, mano. Tá na cara. Tá Vale Night, mano. É. Vale tá liberado, mano. Férias, pô. No Vale Night. Oh, e o que acontecer lá, fica lá, né, mano? Vale Night. Já era, mano. O que acontecer lá, fica lá. Nada, vai num bar de gelo lá, tem um bar todo, que é tudo de gelo, que é legal. É muito legal. Mas olha, Anderson. Muito bom. Muito Anderson, legal. Ou é o Anderson Rodrigues Cerqueira. De que bairro que você é mesmo, Anderson? Eu morei por 26 anos da minha vida no Jardim São Rafael. Tá. Eu me mudei pro condomínio. Que zona Palmares, é o Jardim São Rafael? Ali na Zona Sul. Zona próximo Sul. Próximo do Terminal Varginha. Tá. Então morei ali por muito tempo. Tenho os amigos que moram lá também até hoje. Então eu considero o meu bairro tá morando de coração. Onde hoje? Hoje é no Vila Natal, que é o Jardim São Bernardo, aqui naquela região. Zona Sul também. Zona Sul também. Zona Sul. Questão de 1 ou 2 quilômetros no máximo. E você trabalha com o quê? Eu sou analista de Business Intelligence, que é o famoso analista de BI, né? Que analisa. Qual empresa você trabalha? Ability Trade Marketing. Ability Trade Marketing. É. Tá certo? Ah, que legal, tem que ser transparente, saber onde trabalha, isso. Quem é, não é mesmo? Exatamente. Pra não falar, pessoal esse, tá me ouvindo lá, o Rodrigo Marinho. É sobrinho do RG. É. Não, que não tem essa história, tem não. Tem essas coisas. Que as pessoas desconfiam, né? Mas o pessoal ficou bem contente lá na Village também. Todo mundo pessoal liberou, o patrão liberou. Ah, o Rodrigo Marinho pediu pra falar o nome dele aí na rádio, então eu tô falando agora. Aí, Rodrigão. Isso aí, Rodrigão. Obrigado, hein? Vai dar uma de esquerda agora, hein, Rodrigão? E o pessoal já fez uma listinha de encomendas aí. Tá a comprar pra tua esposa. Vamos lá, você tem que fazer uma presa, já que você não, aí ela. É surpresa, né? Vou deixar a surpresa no ar, pô. E tem loja pra comprar lá, hein? Oh, mas você não vai chegar lá, por exemplo, com o lenço lá e uma espada de toureiro e falar. Vai voltar com azeite, né, mano? É, igual o famoso. Azeite panela, né? O famoso birimbau, né, galera? Vem pra cá, o cara leva um birimbau pra todo lugar. Não, leva um azeite pra mulher, tá louco. Só aliás, com azeite é maravilhoso, vale a pena, mas. A Europa é muito boa, mas o melhor que você pode trazer de lá. Trazer não, você nem pode trazer, né? Mas as comidas são. São sensacionais mesmo. A Europa como um todo. É uma coisa fantástica. No aeroporto pode. Traz na boca. Hã? Traz na boca. Traz na boca. Guarda tudo na boca. Que rebugita depois, né, mano? No free shop de Barcelona, você pode comprar muitos produtos de comida que realmente você não pode levar pra dentro do aeroporto. Mas quando você chega lá no free shop... Ah, é verdade. Vem, você, mas você pode compra. Entrar no Brasil? Hã? E pode entrar? Pode, capaz que não, vem, no, vem com a bolsa do free shop, você passa. Aí passa? Em Paris também. Vende queijo. Vem com os queijos fedendo dentro do trouxe, avião, cara. Eu trouxe queijo, eu trouxe... É, tudo cheira, sendo, foi? Cheirava pior que o Portugal. Trouxe presunto, trouxe pata. Parecia um cavalo. Essência do Portugal. Eu trouxe pata negra, eu trouxe cava. Mas é a única coisa gostosa. Fede é gostoso, né? Você pega um queijo daquele. Bacalhau. Ah, o queijo. Pensei que você ia falar do Portugal. Alô, esse nem com perfume, né? Olha, nem dá banho. O Portugal tava andando descalço agora. Postou uma foto no Instagram lá e tá andando descalço na frente da casa dele limpando lá o negócio da enchente. A mãe do rato faltou a cuidado que você vai pegar Portuga. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. É, o velho tá levando alguns engolves no bolso. Estádio 97, no oferecimento do Grupo S, no nome construído com história. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mano! Oi! O RG, o nosso ouvinte Anderson, vão todos viajar muito bem barbeados. Ah, mas tem que ir, com certeza. Senão vocês nem entram, velho. Vocês nem entram na Espanha. O cara fala, tchau. Tchau. Sou com cara de mendigo. Vocês vêm aqui pra morar na rua. Tchau. É verdade. Vamos falar da Bozano? Vamos falar da Bozano, com certeza. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, vai proteger e hidratar a sua pele, cara. Ó, que bacana, hein? Esse daí eu uso e recomendo, hein? Esse gel é top. E tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser, cara. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Viu, Benjamin Bach? Você não vai ficar com aquela pizza nojenta, aquele cheiro de sovaco, aquele... Nossa senhora, tá até nojo de pensar nisso. Usa a nova linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção da Bozano, Benjamin. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, o pessoal agora da promoção me passou uma mensagem. Venderam 90 passageiros pro navio da véia hoje. Nossa. 90 hoje. Aliás, navio da véia... Quando é bom, né, velho? Você que eu vim às vezes do estádio aqui da Energia, não se ligou? É que no ano que vem tem o navio da Energia na véia com roupa nova. A atração é o roupa nova, show do roupa nova no navio. E é um navio esplêndida. É uma coisa sensacional, é uma coisa maravilhosa. E se você quiser fazer reserva, liga no 3624-9007, 3624-9007. É que tem uma a festa da véia no navio. É que tem uma situação muito... várias festas. É que tem uma situação muito legal, né? É, quem vai... Ah, leva o outro. O cara tá voltando. Né? E vai em grupo, e né? Vai aumentando. Pode ver que de navio pra navio vai começando a formar aquela amizade mesmo, aquela família, e não tem jeito, cara. Tem gente que casou no navio. É o boca a boca. Lembra aquele ouvinte que ligou aqui um dia antes do navio? Uns dois dias, Bah? Ele casou lá no navio. Ele falou, o capitão que fez o casamento dele. Ah, temos 400 casamentos no navio. Mas eu fui lá, o ouvinte ligou aqui. É, olha aí, mano. No navio é fácil casar. Não, pro mano é uma boa saída. Pro mano é uma boa saída, velho. Imagina, é legal porque você pode falar, pô, tinha 4 mil convidados na minha festa. É verdade. E outra, você diz, ela pede pra casar, você casa e empurra ela em alto mar. É, cai, passou. Fala, você queria casar, casei. Não. Assumiu, desapareceu. Muito bem, vamos trazer mensagens aqui no oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. O Aragon manda uma mensagem através do aplicativo de energia dizendo: esse RG vai conhecer alguma Carmen e vai ficar por lá. Ah, não pode. Né? Eu não vou conhecer Carmen. Mulher. A minha Carmen já está indo comigo. Como vai conhecer Carmen? Ah, então a gente arruma outra viagem depois sem. Aí sim, lógico. Mas numa dessa, mano, imagina. Cuidado, lá, a Carboneiro, hein? Ela é advogada, velho. Chegar lá Carboneiro, mano, te dá mole. É. O Luciano Lima. É. Boa noite, sou corintiano. O Luciano Lima fala, boa noite, sou corintiano. Mas o Mano é muito sem noção. E o pior é que a maioria dos corintianos são assim. Um abraço a todos. Que é nós, mano. Sou talibã mesmo, mano. O Júnior Zanetti, fala pro Mano que ele tem que respeitar mais todos os clubes brasileiros e não só o Corinthians. Desculpa. Vai, olha. Santos, chupa, Mano. Eu respeito só o Corinthians. O Marcelo Gouveia. É. Palmeiras foi o único time que conquistou todos os campeonatos que disputou no século XX. Por isso, o campeão do século. O Pedro Forato Rocha. Fala, galera. Vocês nunca leem minhas mensagens. Moro em Miami. Estou ligado todo dia graças ao aplicativo da energia. Grande abraço e vamos, São Paulo. Pedro Forato. Valeu, Forato. Um abraço pra galera de Caruaru, Sombral. O pessoal tá ouvindo a gente. Caruaru. Caruaru. Da hora, mano. É verdade. Um abraço pra você de Boston. Um abraço pra você de Nova York. E não esquecendo que desde... A doutora Arnaldo, nós temos uma turminha no Japão, hein? No Japão tem escuta muita gente ouvindo. Não, gente, eu quando cheguei lá no Japão, velho, por incrível que pareça, tinha um pessoal da Fiel Tóquio, velho. O pessoal ia falar comigo, mano, da hora, mano. Você chega em algum lugar, mano, é verdade. Pessoal, um abraço lá pro pessoal, Honda, né? Pessoal, escuta, velho. Eles têm uma tradição que é fazer o exame de Tóquio. Não, aí é só com a nossa galerinha, os kamikaze. Eles gostam. O Arnaldo Fernando Dutra, parabéns, galera. O programa de vocês está show, dou boas risadas. Estou agora em um leito de recuperação. Leito de recuperação ouvindo vocês. Melhoras, abraço, mano. Arnaldo Dutra do Jardim São Jorge. Melhoras pra você, velho. É. Vai dar tudo certo. O Luiz Nakaya esteve. Salve, rapaziada. O Muricy vai cair a semana que vem. Vira essa boca pra lá. São Paulo não vai se classificar. Quem mandou foi o Luiz Ricardo, de Santo André. Você deu um tapa na Caia agora. É. O Diego Henrique Carvalho Silva. Vocês são bons, sou São Paulo, precisamos de jogadores com vontade. Mas é bom. Fora o Michel Bastos e o Hudson, o time parecia que ia dormir. Mas não dormiu? Eu ouvi errado ou o Mano disse que cada cajadada é uma minhoca? É. O quê? O Mano falou. Falou. Eu falei do Sombra, mas qual foi o contexto que ele quis dizer? É cajadada. É enxadada. Enxadada. É. Cajadada é quando você enfia o cajado na terra. Então, cajada é... Mas aí você enfia o cajado na terra. Bate cajado na terra, velho. Um abraço, minhoca. O cara de Caruaru que tá ouvindo a gente é o Daniel Paes. Valeu. Boa. O Marcos Patrício, ele escreve, o Benja é o famoso Chubasa, chulé bafiaza. O Rony. Boa noite, galera. Muita risada. Sobre o lençol do Benja, antigamente... Puta, deixa eu ler antes, peraí. Melhor. Não, lê no ar, Sombra. A surpresa que é legal. Antigamente, as avós costumavam fazer remendos de pano para fazer cobertores e mantas. A empregada do Benja costura absorventes com aba e fluxo intenso. O Mano é Oda. Abraço, Roneizama. Tá certo, boa, Roneizama. Boa. Valeu, mano. Mas qual das empregadas? É a famosa coxa de retalhos, né? Ele tem o Benja tem um time. Ah, bom, agora pra saber qual empregada. Empregada é de número 50. Ele é que nem a dona Marta lá, ele tem um mordomo só pra ele. É. Mas tinha uma empregada dele que eu vi, uma loira. É, bonita. Tipo Miss. Pra mim aquilo não é empregada, não. Não, mas tudo bem. O Marcelo Melgar. Mas essa fica só na dispensa. Só na dispensa? Será que no tricolor tá rolando uma crise? Imagina. Os jogadores estão querendo derrubar o Muricy, assim como a torcida Independente no jogo de ontem. Abraços a todos, vocês são demais. Ah, chupa, Mano. Olha, não acho que os jogadores estejam querendo derrubar o Muricy, não, cara. Acho que nesse quesito, não. E nem precisa, velho. O Aidar já tá fazendo serviço sujo, velho. O Caio Thiago. Embora ele diga que não e disse, assinou embaixo, disse que não tem nada a ver, hein. Concordo com o Mano. Aparar os pelos é questão de higiene e a mulherada gosta. Minha namorada se amarra quando eu aparo os pelos. Um abraço a todos. Chupa, Dodô. Vai, Corinthians. O cachorro na cara, pelo. Cuidado, hein, cara. Cuidado, hein, cara. Mas vocês estão numa... Cuidado, hein. A comparação dele, o cachorro não apara pelos. Cuidado, hein. O cachorro também lambe o... Cuidado. O programa tá calmo sem o Domênico, hein? Assinado Carlos Lino da Silva. Cabeção tá... O Domênico tá com a virilha cheia de iodo, mano. Se castraram ele aí. Pra ele ficar manso, velho. Aí ele fica lambendo a virilha. Não é, velho. Porque o Domênico tinha costume. Tem hora que pôr um abajur, mas tava difícil porque o Domênico ia ficar pegando a perna de todo mundo aqui, velho. Brincadeira. Ia gravar a vinheta e grudava na perna do Robertinho. Cê é louco. Meu ia Deus. Tomar um café e grudava na perna da dona Natália. Tá louco. Que é isso? Aí o Zé pagou. Levou lá na USP, né? puseram. É complicado colocar o Domênico naquela casinha, né? Porque você não pode transportar agora o animal fora da. Mas o Domênico, ele foi transportado que nem aquele filme do Silêncio dos Inocentes. Aquela mordedora. Que é como um Hannibal. Focinheiro. Ai, ai, ai. Ô, tadinho. É, Domênico. Ó, a dona Jamile cagueta. Não! Que isso? A dona Jamile ouve a gente, ela cagueta. A dona Jamile não vai gostar disso, não, hein? Olha o Domênico na van da rádio, no banco de trás. Indo pra USP. O Luiz Correia. Para, Domênico. Para. Um abraço pra dona Jamile e pro seu Chicão. É isso aí. Boa. Passou sozinha. É São verdade. Paulina, tá sofrendo. A família toda, essa mulher, só ficou o tal do Chicão e o Dodô. Tal do Chicão. Boa noite, rapaziada. Cadê o Cláudio Carsudo? Parabéns pelo programa Chupa Mano. Aqui é Tricolor do Murumbi. Ai, Carsudo inferno. Hoje não veio porque ele tem um encontro com a Rê. Deixa eu ver. O Éder Santos. Boa viagem ao AGP. Vai, vovozinha. Abraços, Éder. Vai, é nóis, velho. Pô, mas ó, RG, sério mesmo, a gente tá falando da promoção aí, mas ó, vou te falar, Sombra, isso aqui é sem demagogia nenhuma, cara. O melhor investimento que você pode fazer na vida, cara, é com viagens. Isso. É verdade. Compensa muito mais você, ao invés de comprar uma roupa cara, um tênis caro, um carro caro. Muito meu, mais. Vai viajar, cara. Vai viajar. Olha, ó, mano, aí dentro do contexto não deixa de ser uma viagem. Por exemplo, pega o resort do Estádio Também, também. São 48 horas, cara, que são muito legais. Você desliga, né? Você desliga. Primeiro que o Bourbon é um puta de um resort legal. Segundo, N atrações pra homens, mulheres e crianças. Aí você fala, pô, uma viagem mais simples, só 48 horas... Cara, já dá outra visão é um também. Refresco, é um refresco pro mês. Muito tenso. Eu convivo aqui com artistas, velho. Por exemplo, você vai pensar que você vai estar no Projac. Quem? A gente. Não adianta, começa a falar sério. Tá, mas você é Projeca, né? É, Projac. É, nós estamos mais pro Projeca do que pra Projac. Imagina, mano. Você veio pra Projac. Um dia no Projac, como se fosse o resort do Estádio 97, cara. É legal pra caramba. Liga lá, olha, que você não vai se arrepender. Liga lá, 2896-4665. 2896-4665. Fale com os 7 anões do Paulo Tinoco lá da Lotus Travel. Oi. O Francisco Pinheiro. Sombra, certa vez peguei o ônibus Cocaia, vulgarmente chamado de Poeirinha, que passa na Avenida Ibirapuera. No fundo do ônibus havia um senhor com um porco.